E também porque tudo isso a gente já tinha falado, de uma certa maneira, está lá no primeiro vídeo. Né? Então, essa parte que a gente perdeu hoje, que a gente conseguiu gravar, que agora já está gravando, na verdade, grande parte está no primeiro áudio do encontro passado, que é essa reflexão em torno do livrinho do Jean-Émile Chardon, que fala da negentropia, ou seja, da entropia ao contrário, o contrário da entropia. Então, se a entropia mede, assim, em grande parte, como é que a matéria funciona, né? Esse conceito que ele chamou de negentropia mostra como é que a vida se organiza na matéria. Só que essa palavrinha negentropia é uma palavrinha chata, assim. E aí outros pensadores que vieram depois, né, começaram a trabalhar com conceitos de sinergia, sincronia. Aí você começou a pensar em sintropia, para colocar isso em sintonia com o pensamento, sei lá, de outros pensadores dessa linha, como Fritjof Capra, e muitos outros aí que vieram vindo. Ou seja, que eles falavam já agora em linguagem científica de algo que, de uma maneira alegórica, de uma maneira mitológica, sempre teve representação na cultura oriental, que é essa ideia de sintropia. Então é aí que entrou Bom, aí é que entra isso que eu preparei aqui, em função do texto da Dani. Eu preparei uma folhinha assim, mais ou menos organizada, para poder mostrar. Poxa! O que eu queria era mesmo que você fizesse o teu, mas que fizesse uma reflexão nisso, que eu consegui. Que claro. Que deu um caminho também. O caminho que eu estou seguindo não é o Newton Bonder, não. Não? Não, é um outro. Também que é. É o Ilan. Ou é da. O Barbudinho. Barbudinho, que fala muita coisa. É, eu sei quem é. Desculpa te contar, tá? Pode ir, eu sei quem é, mas eu tenho muita paciência assim para ele, que é bem bom. Eu também queria falar uma coisa. Eu aprendi naquele Bruce Lipton também, que é... Isso, exatamente isso. Ah, a biologia... Estou seguindo ele demais agora. Como é que chama a biologia? Ele tem um livrinho muito importante, que é a biologia do ser, uma coisa assim. A biologia da... Não sei, não lembro o nome, mas... Que é exatamente isso, é a mesma ideia, né? Então, como a gente, como eu falei que ia começar agora, isso aqui tudo foi uma introdução, está valendo, é claro. Então, a Mônica falou, a Nini falou. Não, eu acho, Rubens, o seguinte, quando você fala em cultura oriental, fica uma coisa muito solta. Claro, com certeza. Tem que assim, falar em cultura oriental com todos aqueles países, com culturas totalmente diferentes umas das outras, eu não enxergo. Eu não enxergo uma coisa única para a gente falar cultura oriental. Eu não consigo ver isso. Posso? Oh, claro. É, então, 100% de acordo, né? Tanto assim que lá no IFIX, onde nós estudamos, existia uma cadeira que se chamava Pensamento Oriental. E esse termo, para quem estudava ou a China, ou a Índia, ou o Japão, qualquer coisa, era a expressão de todo preconceito e visão etnocêntrica, xenófoba do pessoal de cá. Então, está certo. Agora, eu estou usando assim de uma maneira light e vou tentar explicar por quê, porque eu quero alinhavar com cultura sintrópica, quer dizer que tudo vem no mesmo movimento e vai se formando. Mas eu entendo tudo isso, não é por aí que eu entro, não. Aliás, quando eu fosse trabalhar isso, eu ia mostrar que dentro desse olhar que eu quero trabalhar hoje, por exemplo, você tem no taoísmo o chi, ki, né? Que é aquele símbolozinho que tem o yin e o yang. Acabou. É isso que a gente vai falar em outra linguagem. Entropia, sintropia e equilíbrio das duas forças. Pois é, mas aí o que eu acho é o seguinte, quando... Eu estou interrompendo, Marcos. Não, nem comecei ainda. A folhinha está aqui. Porque eu falo pra caramba. Quando o Rubens fala, eu já penso logo na Guita, na Cristina Arjuna, sabe, nessa coisa que é a mesma coisa, mas que é dúbia. É por aí que eu vou entrar. Tá. Mas antes de entrar, tem que dar espaço. Não, é porque eu acho que assim, quando você vai falar de ti, né, dentro desse taoísmo, assim, juntar isso que ele chama de, vamos dizer assim, um certo equilíbrio, né, entre yin yang, e, por exemplo, sattva, eu não vejo como que você pode juntar essas duas coisas. Quer dizer, num nível você pode, mas assim, quando você aprofunda, não é aprofunda no sentido de que é melhor, não, quando você desce um pouco o nível, você vai ver que tudo isso faz parte de um esquema cultural, de um esquema político, de um esquema social. Então aí, quando você mistura, aí vira uma coisa colonialista. Por quê? Porque justamente esse discurso colonialista era o discurso de colocar tudo dentro do mesmo saco. Então assim, se você disser para mim, assim, não, vamos analisar isso, e vamos nos referir também, dentro da cultura indiana, dentro da cultura hindu, à Bhagavad Gita. Então, assim, aí eu vejo como ir por aí, entendeu? Porque você vai especificar, dentro da Bhagavad Gita é isso, e dentro de toda essa tradição sintrópica é isso. Então, aí a gente pode aproximar isso e disso. Agora, quando você aproxima isso, disso, daquilo, e torna isso uma coisa só, eu acho que fica extremamente complicado. Entende? A chance de a gente cometer equívocos é muito alta. Quanto mais você particularizar, mais chances você vai ter de não, de diminuir os equívocos. Então, posso? Claro. Não é? 99% ou 100% de acordo. De novo, isso que eu faço é totalmente proposital e para quebrar esse paradigma, que esse sim eu vou chamar de careta e colonialista, que é esse que, em parte, a sua fala resgatou para mim. Eu estou trazendo uma coisa nova, vou falar de sintropia, que é essa que vai dizer que todos os estudos sérios e acadêmicos, eles sempre se fundam nas diferenças e jamais falam em aproximações e semelhanças. Então, você quer ver, por exemplo, um cristão se arrepiar, é falar que a espiritualidade ou o Deus que está presente na Bhagavad Gita tem a ver com o Deus da sua religião, né? Que é Krishna, ou aqui é Cristo, e que eu não posso, de alguma maneira, tirar isso do sentido de cultura. Mas não, é exatamente o contrário do que eu quero fazer de propósito. E não estou nem um pouco preocupado com esses pensadores, né? Que são assim, os fiéis guardiões das suas tradições culturais, nesse sentido que eles ainda não têm esse entendimento multiculturalista que eu defendo como uma virtude e não como um problema, né? Então isso vem aqui no Brasil dentro dessa ideia dos saberes de todos os povos, que nós tem os povos da floresta, que a gente tem que ouvir essa verdade, não importa se eu sou branco, amarelo, vermelho, que eu tenho que entender que a relação que eles têm ali com o rio, com a água, com a árvore, é uma coisa sagrada, e eu tenho que perceber que aquele sagrado deles se relaciona, assim com aquela mensagem que o sagrado da minha própria tradição trouxe. E eu percebo isso quando, por exemplo, você vê que nos altos escalões, ou seja, você pega os grandes representantes de cada tradição, eles conversam muito bem entre si, né? Então, por quê? Porque eles eles olham a partir daí, né? Desse olhar amoroso, desse olhar sintrópico, que aquele que é cerebral, né? Ou é sectário, ou é dogmático, e que se funda na crença primeiro, vê isso como ameaça. Só para dar um exemplo, ontem mesmo, a gente estava assistindo um filminho problemático, pesado, e para mim maravilhoso, né? Só pelo choque que deu no Ocidente. E estava vendo a história aqui do Rajneesh, do Osho. Ah, aquele Wild? É. É bom. Como eles se instalaram, como eles se instalaram lá no Oregon. Já viram? Eu vi. Então, bom, porque eu também adorei, mas eu fiquei meio chateada com ele. Assim. É, se amaram. Mas eu não sei como é que não tinha, alguém não tinha ficado chateado com ele. É isso que eu acho. Impressionante, não, porque uma pessoa é abuso de poder, né? Ele caiu na peritice, ele caiu na mesma coisa. Mas o cara que tinha o papel que esperava dele foi feito. É, sabe qual foi o papel? Ah. Quebrou com toda a caretice do Ocidente. E 40 anos depois, você vê todos os ocidentais, hoje em dia, procurando aprender sobre Tantra Yoga, aprender sobre massagem, não sei o quê, começando a falar em relacionamento aberto, poliamor, tudo aquilo que naquela época ele chamava de coisa do demônio. Eu não vou nessa quebrou também, Rubens, aí, eu acho que quebrou também o mito do guru. Sacou? Porque o guru está dentro da gente mesmo. Para mim, eu acho que isso, eu tinha, né, o Osho, aquela coisa, tudo bem, né? A gente foi bem nessa época, no jogo de rock and roll, não sei o quê. Inclusive tinha um cara de Rose aqui que fazia assim, isso, e eu, graças a Deus, eu nunca participei porque eu já mas ele fazia suruba depois da aula de yoga. Eu conheci o Deus. Graças a Deus, a sorte de ir, ele dava aula onde é o Orlando Cani ali, né, que depois herdou. Quem era que dava aula aqui agora, era outro nível, o Bastiú sentava no banquinho e ficava lá cantando aqueles mantras indianos, eu achava que o máximo, eu tinha 16 anos, tá entendendo? E a gente depois começou a respirar, né, para ver se viajava no astral, né, tá entendendo? Aquele negócio de ficar... Mas enfim, era outro nível, o De Rose já partiu para esse lado do sexo, assim, que era um abuso, Eu era bem careta ainda nessa época. Se o Rajneesh teve esse papel, eu acho que ele não teve. Mas se ele teve, o De Rose também teria que ter, porque ele também fez isso. Né? Era um seguidor do Osho, né? Sabe? Ele nunca falou isso, não. Eu posso falar? Eu acho que tinha muita gente antes do Rajneesh que já fazia. Agora, o que ele conseguiu fazer junto com aquela Sheila lá foi capitalizar em cima. Não. Né? Porque assim, ele incomodou até o Congresso americano. Ele capitalizou em cima. Né? Assim, o que eu acho que. Eu não acho que ele tenha feito uma coisa boa, não. Então, nem eu. Mas dentro do grande plano, eu entendo que era um gesto necessário. Eu acho que ele estragou o negócio a partir do momento que ele uniu, naquela parte do seriado, né? Acabou esse poder direto. Quando ele fala... Para Bolsonaro, para mim é um Bolsonaro, entendeu? Sim, minha decepção, sabe, que eu era um cara que eu tinha os ensinamentos, os livros, claro que tem muito ensinamento, mas essa história de abuso de poder, tá entendendo? Da ganância, de usar, sabe? Fala no Evangelho, o lobo na pele do cordeiro, e muitos falaram em meu nome. Qualquer guru picareta é isso. É. E o Ocidente estava todo mundo marchando para idolatrar essas pessoas. Então, que maravilha essa desilusão. É tipo o João de Deus da vida. É o Jim Jones, da Cunhã. O João de Deus está aí, uma pessoa que eu fiquei decepcionada. Com o Rajneesh, não, mas com o João de Deus eu fiquei. Eu fiquei com os dois. Porque eu vi as pessoas irem, o pessoal do Infix, inclusive, ia para... Era Goiás, né? Eu nem lembro. Era Goiás. Brasília, perto de Brasília, entre Goiás também. Ia para lá, porque tinham pessoas que tinham muitas doenças. Então, e que se curavam, eu conheci uma amiga que se curou também. É, tem gente também. Tem gente que teve sorte aqui na pirâmide, né? Vinha lá de fora do país. Olha, eu vi um documentário sobre. Agora, o Rajneesh, quando ele faz aquela junção, né, eu acho assim, que ele aceita o capitalismo daquela forma, é um capitalismo selvagem mesmo, é que ele assim... Eu olho aquilo como denúncia. Vocês querem isso? Eu vou me aproveitar mesmo. Vamos ver se agora... Eu olhando de fora, que eu conheço toda a mesma literatura. E quando eu vejo aqueles cristãozinhos... Nesse sentido, fundamentalista, né? Não vou falar do cristianismo, porque eu sou cristão. Né? Mas quando eu vejo aquele pessoal xiita, né? Ou caindo naquela lorota, ou se armando para combater do jeito errado, porque você não neutraliza aquilo dessa maneira. Por exemplo, você pode pensar... Eu acho que tem que pensar uma coisa só para você desenvolver. Tá. Eu acho que você tem que pensar na questão da reforma. Entendeu? Luterana? Se você não pensa nisso, fica complicado você entender o cristianismo. Porque essa junção, é isso que eu te falo, esse Deus do calvinismo, né? Principalmente do calvinismo, essa, vamos dizer assim, essa potência, não sei que nome que eu poderia falar nisso, não é a mesma potência desse Brahma. Não é de Brahma, não é a mesma coisa. Quer dizer, o Calvino ali, ele colocou, ele dirigiu o cristianismo para um ponto que eu acho que hoje em dia culminou, entendeu? Com a coisa da Igreja Universal, de você, para estar perto de Deus, você precisa ter lucro. Então, assim, quando você pensa em Deus, e você vai pensar em Brahma ou Brahma, você vai ver que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que não. Entendeu? Não pode ter. Como é que vai ter? Entendeu? Eu não estou... Assim, aí Deus ajuda quem se ajuda. E tem todo esse discurso. Né? Mas, assim, a gente não pode esquecer disso. Eu estudei em escola, eu estudei no Bennett a minha vida inteira. Né? Então, assim, e olha que não era... É metodista, não era calvinista. Tá? Metodista é uma gente muito boa. Todas são muito boas, mas assim, essa ideia, por exemplo, de empreendedorismo, essa ideia é toda metodista. Né? Então, assim, é claro que tem patamares, né? Mas assim, quando você pensa em injustiça social, ele não combina com o empreendedorismo, porque o que o empreendedor quer, principalmente quem dirige o empreendedor, é o lucro e é fazer com que as pessoas não queiram justiça social, é aquela história. Não se independentiza, não quer independência, isso. Né? Então aí o Rajneesh chega nos Estados Unidos, que é prioritariamente, não sei se estou errado, mas protestante. E ele fala assim, pronto, jantei esse pessoal. E aí chega lá com toda essa proposta, mesmo de juntar o capitalismo com o hinduísmo, né? E assim, eu acho, sinceramente, que ele pirou. Eu acho que inicialmente, quando tem aquela parte que a Sheila vai conhecê-lo e tal, naquela salinha, né? Ele ainda tinha um propósito de juntar as coisas do hinduísmo e tal. Mas, de repente, ele pirou, cara. Ele pirou. A ganância, a mente... Ele pirou. A mente virou uma coisa do céu, da ganância. Não quer, sim. A mente estava presente antes dele ser expulso da Índia, já estava tudo lá. Já estava. Só não via quem não queria. Ele só pôs para fora. É, mas só assim, pelo menos aparentemente, naquelas reuniões que mais parecia uma reunião como essa, né, dentro de um apartamento e tal, ele era um estudante de filosofia. Vou distinguir. Não tinha nada, absolutamente nada, a ver com uma reunião com uma. Sabe por quê? Não, tá certo. Não, por quê? Eu só quero falar assim num ambiente não, mais não, caseiro. Não, sabe por quê? A única. Não, 90% era igual. É esse que é o grande segredo que a gente pode estudar hoje. É essa sutileza que a gente tem que ter, sim, essa intuição, para perceber que um. Você pega uma baita de uma equação, você põe um sinal de menos na frente, Ninguém enxerga o sinalzinho desse tamanho. E inverteu toda a equação. É que nem contrato, de quando ele negocia... Isso! Né? Isso! Vai ler, e aqui, esse grupo, o que, que ele é movido? A gente fez aqui no início hoje a consagração do ambiente. É o amor no coração. Quando você pega um grupo que vai falar, esse amor que está falando aqui é um amor que nasce do espírito. Quando você pega um grupo materialista que, quando fala do amor, acha que o amor é manifestação das paixões inferiores da matéria, você não está falando de amor. Você está falando uma coisa que, no limite... Já projeta para alguma coisa. Não, no limite é o predador sexual. Não é, amor? É, só que é a mesma coisa. Quando você pega aquele filme lá, O Silêncio dos Inocentes, né, que é a pulsão pura, ele é movido por esse desejo, esse prazer de satisfação pessoal, que para ele é uma forma amorosa de se relacionar. Ele quer se apropriar, ele quer... Ele chama aquilo de amor. Nesse sentido de propriedade. É, não me lembro. Agora, ou seja, naquele grupo, se eu entro numa sala que está o Rajneesh, eu já tenho um pouquinho essa sensibilidade. Só de bater o olho, eu vejo aquele coração negro, obscuro, humilizado. Agora, quando eu vou num grupo, pode ser luterano, calvinista, de macumbeiro, vou usar a expressão porca, que é como a gente criticava aqui, ou das religiões afrodescendentes, da Umbanda, qualquer uma. Aliás, eu tenho um colega que tem uma admiração imensa por ele, que vem das tradições dos afrodescendentes. O que eu olho em qualquer grupo religioso é aquilo que, de fato, é um aspecto religioso, que é a conexão com o Espírito. E essa conexão, se ela se dá, você sendo judeu, você sendo muçulmano, você sendo cristão, para mim não faz a menor diferença. Eu quero olhar para essa conexão e é com ela que eu me relaciono. E isso aí não sou eu que vejo assim. Isso aí eu aprendi, de novo, da Bhagavad Gita, quando o Senhor Krishna diz: eu aceito de coração qualquer ato de devoção que venha de qualquer tipo de manifestante religioso, pode ser isso, pode ser aquilo, ou seja, cada um de acordo com o seu nível de consciência. E eu vou dar exemplo desse meu colega, um bandista, que eu subscrevo ao que ele disse, né? Ele disse o seguinte, que ele foi lá numa reunião, e aí se manifestou lá na reunião o preto velho. E foi lá, leitou, fez tudo aquilo, não sei o quê. Aí à noite ele foi numa reunião kardecista. E ali se manifestou, sei lá, dá o nome aí do... Allan Kardec. Alguém aí evoluído, do plano espiritual evoluído, que a gente se manifesta, alguém muito elevado se manifestou, né? Mas esse colega, que tem uma certa mediunidade, falou: eu queria fazer uma pergunta para você. Eu desconfio que você ficar aqui com essa roupinha, com essa vestimenta cultural própria para esse ambiente, eu acho que eu te encontrei de manhã com outra vestimenta cultural. Era você mesmo, não era? Aí ele riu e disse: mas é claro que sim. Para aquelas pessoas eu tenho que falar daquele jeito. Para você eu tenho que falar assim, que é para ir despertando aos poucos. Ou seja, era a mesma força, a mesma potência espiritual que de manhã se manifestava, sei lá, como o preto velho, e à noite pode aparecer como... Eu vou exagerar agora, mas é só para causar impacto. Né? Pode aparecer lá no aparição das crianças de Fátima. Eu estou lá vendo, mano. O que, que é aquilo que você está vendo? Como é que você garante que... Não, isso aqui é da minha tradição. É, mas aí eu vou até falar das Nossas Senhoras. Então, né? Então, Nossas Senhoras tem tudo. Nossa Senhora de Fátima, Conceição lá. É mesmo. Como diz o Mauro Seixas. É. E Iemanjá. É, Iemanjá, claro. Como diz o Ramos Seixas. Dá, mas posso falar uma coisinha? Queria falar de pessoal uma coisinha. Fala. Não, é que vocês falaram da questão do empreendedorismo que gera lucro. Hoje a gente tem na universidade, já de uns 3 anos para cá, a gente fala de empreendedorismo social, que não é para gerar lucro, mas gera bem-estar, inclusão, inovação social, não é só inovação tecnológica. A gente tem muito esse cuidado, muita gente ainda está trabalhando com inovação social. Eu não sou contra o lucro, não, acho não, ótimo. Desde que as coisas estão mudando devagarinho, não para uma pessoa. Exatamente. Já que a Cássia trouxe isso, para quebrar. É porque vai quebrando. Isso já é uma cadeira lá. Vou aproveitar que ela disse isso, porque lá no IKE eles fizeram muitas coisas pioneiras, né? E não quer dizer que a gente subscreva a essas atividades pioneiras, e ela, quando estava como diretora, incentivou, não porque nós participássemos daquele movimento, mas por respeito a esse entendimento, que você busca a semelhança que existe de coração e não as diferenças que fazem parte da tua vestimenta cultural. Se dá como gênero, raça e a tua cultura. Quem fala em diferença são esses. Estressam essa diferença de gênero, de raça. A gente quer falar de um lugar que está além disso, que não tem gênero, que não tem cultura, que não tem um idioma próprio, que é aquilo que gera tudo isso, que é o espírito, que é o mesmo, que habita no preto, no branco, no amarelo, no cor-de-rosa, no homem, na mulher e no que não é nem homem nem mulher. É o mesmo espírito. Tá? Então, aí vem essa ideia revolucionária de falar daquilo que nos aproxima, não do que afasta, que é a diferença. Aí, pensando nesse conceito, que não tem nada a ver com o que se trata na academia, com esses artigos técnicos, que são responsáveis para se reproduzir, né? E esse mesmo entendimento, que me dá uma certa hegemonia do nosso pensamento, ainda quando o meu discurso seja o oposto, na verdade, eu só quero manter o status quo, né? Fugiu isso para mim. Eu ia fechar a ideia do IKE, né? É só isso. Vamos dizer assim, eu não sou gay, até brinco quando era criança, até fazia uma, às vezes eu gosto de fazer uma piada quase que machista. Eu falo, eu sou homem, qual é o problema disso, né? Mas eu nunca vou ser um mau caráter, como esse que se apresenta como machista, né? Que tem uma visão de perseguição, de intolerância, de enfatizar domínio, a diferença. De domínio. Então, aí, lá no IKE, ó, nós aqui, desse grupinho, né? O meio da casa, os alunos tinham uma necessidade, não tem nada a ver com a minha necessidade, era a necessidade deles de se expressarem dentro dessas siglas aí que eu não entendo nada, né? Para mim só tem. Eu só reconheço XXXY. Tem alguma coisa que não está aí, eu não sei o que é. Mas você quer o terceiro? Põe aí o terceiro. Mas é só isso que existe para mim. Ou é XXY ou é XY. Como você define, é problema teu. Sim. Sobre isso. Isso é problema da pessoa. Quando eu digo assim, olha, porque eu me vejo assim, problema seu, se veja como você quer, eu vou estar preocupado com isso. Você define como você quer ser dele, né? Agora, o meu olhar é propriedade minha e é reservado a mim. Eu sei como eu vejo o mundo e como eu quero ver o mundo. E ninguém impõe sobre mim nada, nem a visão que quer que tenha. Então, aí pode ter um pouco ainda para ele ser detido como um artista, nesse sentido equivocado. Mas aí vem agora para responder um pouquinho da Ana e a fala que a Cássia, eu falei do IKE. Foi criado no IKE, nós demos. Eu até achei, às vezes a Cássia discutia, eu até ajudava nos argumentos, o NUDIC, que é o núcleo de diversidade do Instituto de Química. Ou seja, todo esse povo aí, que se tivesse lá 40 anos atrás, estaria nessas festinhas do Rajinist, hoje ganhou o lugar de dito. Eu concordo com aquilo? Olha, para a minha vida, no momento que eu estou, nem tudo daquilo serve em casa. Mas quem é que disse que no passado, até recente, já não serviu? Então como é que eu vou te dar o direito dos outros de optar pelo que eles quiserem, se eu não quero que ninguém tire os meus direitos de optar pelo que eu quero? Então, lá no NUDIC, nós, que somos um grupo que muita gente tem a ver como careta, rígido, moralista, sério, né? Dentro de um certo sentido maior, a gente dá uma abertura para essa expressão sem julgamento. Sem julgamento. Por quê? Porque a gente estressa não esse combate e a diferença, né? Nem aparecia no filme lá, né? Essa coisa, eles, o demônio, vão tendo que eliminar o mal, né? Eu tenho que entender que são todos filhos de Deus. Nasceu assim, eu não sei porquê, mas não é problema meu. Não é problema meu. O que eu sei é que é um ser humano, você tem que tratar como um ser humano. Só isso que me cabe avaliar. E eu só cresço aí quando eu passo a entender que o olhar que essa pessoa tem do ponto de vista político, religioso e tudo mais, tem intersecções com o meu e de todo mundo. Porque vem de um lugar que é universal. Então, na medida que eu excluo isso de uma maneira absoluta, como querem as escolas, que só falam que um artigo só tem qualidade nesse campo da antropologia, filosofia e tudo mais, quando se atém às diferenças, que artigos que falam em semelhanças são de escolas de segunda categoria, esse é o entendimento da academia, eu estou nem um pouco preocupado com vocês pensam, vocês não sabem nada do coração, vocês são só pessoas ainda cerebrais que não tiveram nenhuma experiência iógica para entender que é tudo diferente. Então, é a partir daí... Que é tudo diferente? Pode ser tudo diferente. Pois é. Então, mas essa diferença é que tudo isso que é diferente, eu aceito isso, né? A gente está falando a mesma linguagem aqui. Mas é que é uma diferença que é um mosaico. É aquilo, para mim, que me fez, com todos os problemas lá do Canadá, me fez perceber onde que o Canadá está na frente dos Estados Unidos. Um dos pontos é esse de intolerância. Ainda que o Canadá use isso de uma maneira meio não muito honesta. Mas se você resolve aplicar para ter o green card nos Estados Unidos, você vai ter que submeter a um entendimento cultural que eles chamam de melting pot. Fala, minha filha, não quero saber o que você é, nem o que você acredita. Você está vindo para cá se tornar americano, você vai ter que assumir os valores e a cultura americana. E não tem outra opção. É o melting pot. Agora, você vai para o modelo canadense, não foi porque eles são bonzinhos ou porque tinham experiências iógicas com o coração. É porque tinha um lado inglês e um lado francês que se odiavam, mas por medo dos Estados Unidos fechar até o Alasca, falaram, é melhor a gente se unir. Então você cria o Canadá por medo dos Estados Unidos. Você junta francês com inglês lá, né? Então, a partir daí, melting pot não funciona. Porque nem o francês vai abrir mão, nem o inglês vai abrir mão. Aí eu tenho que começar a entender uma outra coisa. Sempre tem, por exemplo, a Bhagavad Gita, onde estão todas as culturas, todos os povos, e o Krishna fala de tudo isso, dessa representação de todos eles. Fala, olha, nós não podemos falar do melting pot. Ele tem que falar, vamos cunhar uma expressão e nós vamos ensinar o mundo sobre o multiculturalismo. Que é viva a unidade na diversidade. Ou seja, existe um eixo comum que a gente aceita, mas cada cultura tem o direito de vir para esse país mantendo os seus valores, mantendo a burca, mantendo a sua prática religiosa, o que quiser. E todos nós vamos nos respeitar e nos entender. Minimamente. Então, essa era a proposta do Canadá. Onde que está a grande falha aí? É porque isso é uma tremenda hipocrisia, na verdade, né? Não existe nada disso. Nada disso, o que chama que existe de verdade, é isso que vem de novo com essa lógica, que eles chamam de WASP, né? White, como é que é? White, Anglo-Protestante, anglo-saxão protestante, eu esqueci como é que era a coisa, mas o ASP quer dizer isso, você é branco, você é anglo-saxão e você é protestante. Então, no fundo, no fundo, essa cultura é que define o que é multiculturalismo. Então, aí você já acabou com a ideia de multiculturalismo, óbvio, né? Porque multiculturalismo é aquilo que eu experimento com amor no coração. Multiculturalismo é uma experiência sintrópica, que não está acessível para quem não cultiva o amor. Isso é uma coisa que está aos poucos. É isso? Eu ainda não comecei, hein? Por incrível que pareça, a resposta para mim. Depois você deixa eu só falar uma coisinha. Claro, a palavra é sua. Não, não, é porque eu acho que tudo isso que você falou, que a Cássia também deu essa contribuição, eu acho que, falando de novo nessa questão do Calvino e desse tipo de protestantismo, que depois o Max Weber vai falar, que é justamente o que tem a ver com o capitalismo, né, que a ideia do capitalismo realmente veio dessa ideia do lucro, do calvinista. Né? Agora, aí é que está. Você falou assim, mas a gente não pode julgar as pessoas e tal. Eu acho que falta, então, uma coisinha aí. Você tem que juntar essa religião com a prática dela concreta, com a prática. Aí é que você vai ver, entendeu? O que está acontecendo ali? Porque, por exemplo, a gente fala, eu falei de uma forma geral, empreendedorismo, né? Que essa é a ideia do protestantismo. É, né? Claro. Agora, quando a Cássia chega e dá essa contribuição, você vê que quando isso vai chegar na prática, né, aí é que você vai entender o que aquela pessoa realmente pensa do que seja uma religião ou uma espiritualidade. Né? Você tem que observar a prática. Claro. Porque se você ficar falando, que eu entendo completamente o que você falou, mas se a gente ficar falando que há um ponto comum em todas as religiões, no nível abstrato. Assim, quando vai para a prática, é que você vai ver a diferença. Se aquilo ali tem validade, claro. Né? Quer dizer, é no ato, é na ação ali, social, é que você vai compreender o que aquela religião realmente está pensando. Porque pode ser um empreendedor, tá? Que, como eu já vi, o cara é um empreendedor, já vi nas coisas de internet, né? Mas ele pega aquele lucro dele e divide com a comunidade dele. Quer dizer, o cara tem essa natureza empreendedora. Sim. Mas ele consegue também ver que ele sozinho, o que ele vai fazer com aquilo? Então ele consegue dividir isso. Na prática, você vê qual é a ação espiritual que ele vai ter. Porque se não tiver essa observação da prática, o que acontece na prática? Você pega assim, eu por exemplo, antigamente eu ia em umas reuniões, olha só, também não é, pode até parecer preconceito, mas não é preconceito não. Eu ia em umas reuniões espiritualistas na Vila Soto, isso há, sei lá, 30 anos atrás, tá? Você via todo mundo falando do tal de Deus, era multicultural, mas na prática, uns tinham dinheiro para fazer isso, isso e isso, e os outros não tinham. E nunca essas pessoas iam dividir com as outras. Então, assim, que espiritualismo é esse na prática? Mas também o contrário também é isso, não é porque a pessoa às vezes tem dinheiro, não é porque está na geração. É isso que eu estou falando. Pode porque também se pode. É o caminho inverso, né? Mas na prática pode te entender o que está acontecendo. Porque se essa pessoa. Tem que ser na prática mesmo. Tem que ser na prática. Porque se essa pessoa ela é empreendedora, ela consegue ganhar muito dinheiro e ela só pensa nela, na família dela, eu sinto muito, mas eu não acho que essa pessoa tem espiritualidade nenhuma. Ah, claro. Então, posso? Agora, só terminar. Agora, se essa pessoa ela tem essa capacidade empreendedora, e ela compreende a função dela, o lugar dela, essa coisa é coisa do Dharma. Ela compreende o lugar dela e ela compreende que ela sozinha, com aquela dinheirama toda, não vai fazer nada, não vai adiantar nada. Ela pode comprar indulgência, pode fazer milhões de coisas, não vai adiantar nada. Agora, quando é um empreendedor que favorece uma série de pessoas, mas nem favorece, ele compreende o lugar dele. Porque esse capitalismo assim, eles acham que vão comprar a eternidade. É. Tá entendendo? Que não tem que dar conta de nada que aconteça no social. Eu, por exemplo, tive uma aluna riquíssima, né? Ela falava assim, aí até na época da eleição do Bolsonaro e tal, eu até tentei conversar com ela sobre isso. Sabe o que ela falou para mim? Mas isso não me atinge. Qualquer coisa que aconteça, isso não vai me atingir. E realmente não vai atingi-la. Entendeu? Ela está num patamar em que pode entrar governo, sair governo, que não vai mudar a vida dela. Entende? Ela não consegue. Aí eu até me senti uma pateta. Para que eu estou dando aula de novo para essa pessoa? Né? Ela não consegue ver, né, que se ela não tiver um envolvimento com as outras pessoas, ela não está fazendo nada. Posso entrar? Pode, claro. Então, ela falou a palavra-chave, né? É a gente definir o que é esse envolvimento com as outras pessoas. E o que é essa prática. É isso. Quando começar aqui, eu vou chamar de praxis sintrópica. Porque essa tal da prática é muito ilusória e pega as pessoas todas de calça curta. Por exemplo, eu tenho todos os praticantes de todas as religiões que vivem se engalfiando e em guerra, né? Então eles têm essa prática que eles dizem que é a prática que define a religião. Eu tenho certeza que se entrasse por aquela porta aqui, o senhor Buda, o senhor Krishna e o senhor Jesus, ia ser uma reunião de luz, onde a única coisa que ia sair ia ser amor. Agora, quando você junta um budista com um cristão, com um hindu, o que sai é tiro. Então, porque é isso que ele chama de prática. As pessoas querem defender uma ideia que não sabem nem o que é, né? Isso que ele chama de prática é prática de segunda categoria. Porque a verdadeira prática que a gente está chamando aqui de praxis sintrópica, por exemplo, vou falar o que é a caridade segundo a ideia de praxis sintrópica. Como a Ana lembrou bem, não adianta ser um milionário, nem um jogador de futebol bem sucedido, e montar uma fundação, ou ir na missa de domingo, ficar lá com o padre todo bonitinho, e na saída dar esmola para o bandido, e durante a semana, no meu banco, roubar e explorar todo mundo. O nome desse sujeito não é cristão, é hipócrita. Então, isso que eles acham que é prática, fiscalidade, eu compartilhei, inclusive, o meu dinheiro, isso não quer dizer nada. Às vezes, a praxis é dizer sim e às vezes é dizer não. Inclusive para o mendigo na rua. Eu falo, estou dizendo não porque eu estou vendo você aí, ó, que você tem condição de se recuperar. Você não recupera uma pessoa para o caminho do bem, fazendo com que ela alimente os vícios onde ela já se acostumou. Cada um, cada um. Você está doente, você dá o alimento. Você já está bem, fala, olha, não vou te dar não, meu amigo, porque eu gosto de você. Eu vou te ajudar, vou te parar, mas não te dando. Então a prática nesse sentido, que é a prática sintrópica, é olhar uma única coisa que a gente chama no sânscrito, da Bhagavad Gita, Samvada, que é o diálogo de coração a coração. A minha relação com o outro, se ela for de coração a coração, tanto faz se eu estou dando, tanto faz se eu estou dizendo sim, tanto faz se eu estou dizendo não, tanto faz se eu convido para vir na minha casa ou se eu convido para se retirar. Como eu vi o Francisco no projeto, muitas vezes eu falo, arrume seus paninhos, sua trouxinha de, ele chama de, não sei do que, de bunda lá, vai embora daqui. O menino estava interno. Vai embora. E aí ele se remoendo por dentro, né? Porque ele fez isso e querendo que o menino caísse em si a consciência, voltasse e disse, desculpa, falar, vou me esforçar. Como de fato às vezes acontecia. Ou uma vez que eu vi o Francisco fazer isso, né? O sujeito de madrugada arrombou a sala dele, tirou o dinheiro que tinha guardado, pegou a chave do caminhão, roubou o caminhão e foi embora. Como o Francisco conhecia todo mundo, daqui a pouco a Polícia Federal ligou lá, olha, nós vimos o teu caminhão passar aqui de um jeito meio suspeito assim, assim, e estava ouvindo essa conversa aí, quer que a gente vá atrás? Eu disse, não, em casa não, deixa ele. Não pegou naquela hora. Mas porque ele estava olhando o coração, ele estava dialogando com aquele coração em crise. Passa 3 dias. Eu não sei o que aconteceu com o menino, mas ele cai em si, liga chorando, fala que está com o caminhão e quer devolver. E se ele pode ter uma segunda chance. Ele fala, volta para o caminhão, teu quarto está te esperando na fazenda, pode vir. Então isso eu chamo de praxis sintrópica. Agora, virar jogador de futebol, por exemplo, né? E achar porque montei uma ONG, que essa ONG, eu estou fazendo a minha parte na sociedade, essa parte não é nada, não. Essa divisão não está dividindo nada. Nem se você for político, só te dá voto para se eleger. E ainda desconto no imposto. Então, a praxis, essa que ela está falando, que eu respeito, ela falou da amiga da Vera Sul. Eu vou estar preocupado, no meu caso, se ela viesse aqui em casa, né? O que ela vai fazer com o dinheiro dela? É problema dela, né? Agora, o modo com que ela vai usar esse dinheiro, né? A energia que ela vai estar irradiando, eu percebo. Então, se ela faz parte do esquema de pirâmide, está dando golpe, não sei o quê, rapidinho ela vai fugir aqui de casa, porque a energia daqui não sustenta esse tipo de prática, né? Aí, depois ela tivesse 1000 ONGs aí. A gente achou outro dia uma ONG aqui na... Não sei se na Maré, não sei onde. Que era depósito de arma, né? Negócio, seu, fundação da criança, não sei o quê, bancada pelo vereador, né? Uma maravilha, né? Benemérito. Só arma de traficante lá escondida. Então, você precisa entender que a aparência da ação é o que eles chamam de prática. E para nós, desse grupo, que buscamos essa ideia de sintropia, a aparência é a mesma coisa que nada, porque o que define a praxis é a motivação. De novo, é isso que eu ia começar falando o tempo. O que é essa motivação? É a energia que você está irradiando do coração na hora que você está fazendo aquela ação. Então, por exemplo, eu posso estar ajudando um mendigo porque amanhã tem eleição e o fotógrafo tirando a foto. E eu pensando aqui, deixa eu ir logo para casa que eu estou cansado, deixa eu dar essa esmola para esse otário, porque o voto já é meu. E já bateu a foto. Eu vou chamar isso de praxis caridosa? Não, não chamo. Agora eu vejo, às vezes, um político honesto. Quando ele lá na Cracolândia, em São Paulo, por exemplo, ele fala, olha, ou vocês vão para o abrigo, ou nós vamos te remover daqui à força. Eu posso ver verdade aí. Se o abrigo que eu estiver oferecendo for um abrigo digno e decente, onde eu garanto a recuperação dele. Normalmente não é. Que nunca é. Que nunca é. Pode ser. Pode ser, sim. É uma instituição que é para isso. Não, deve ser. É, mas pode. Então, não, mas só para definir o que é a praxis para mim. Ou seja, olha, isso aqui é uma crueldade, você não pode mexer no livre-arbítrio. Não, ninguém tem o direito de perturbar e sair da lei. Já tinha que ter tido escola antes. Eu não quero jogar ali porque não teve escola, não teve ensinamento, não teve nada. Então, depois que o cara entra no tráfego, depois que ele entra nessa submundo, ele vai acabar mendigo, ele vai ficar um viciado que não vai poder mais pagar droga. Mas eu acredito na regeneração e que a verdadeira caridade. Por isso que quando, de novo, eu não gosto de falar muito de lá, porque eu sei que parece que eu sou fanático, eu adoro idolatria. Adoro não, eu abomino idolatria, eu jamais vou ser um idólatra, cultivar a personalidade de ninguém. Mas eu gosto de ver as boas obras. Né? Então, quando eu assisti o projeto Reviver lá do Francisco, aquilo me encantou. Exatamente porque ele estava dando chance para a escória da sociedade. E você via aqueles meninos ali, assaltante, drogado, assediador, assassino. Ih, você via aqueles meninos buscando uma segunda oportunidade e agarrando com todas as forças e se transformando. Né? Então, eu gosto de dar um exemplo que eu acredito na regeneração de qualquer ser humano. Mesmo aquele que às vezes parece que não tem jeito, ele tem. Então, enquanto ele estiver dizendo, olha, tá bom, eu quero uma chance, eu vou me esforçar, eu invisto dele. Agora, eu não tenho o menor problema em dizer, olha, não vou investir, eu só assinei, não vai investir, aqui não é teu lugar. Não existe pena de morte? Não existe. Mas pode deixar que tem um pessoal aí que vai resolver teu problema. Você vai encontrar a gente sim. Porque não vai destruir a sociedade também. Eu não tenho problema nenhum em ver isso. Nenhum. Se a pessoa escolhe o destino dela, eu quero, quando eu penso nesse bem social, o bem do maior, eu quero garantir qualidade para todos. Não vou deixar alguém com mimimi ou com... Como é que chama? Porque a pessoa fica mimada. Né? Ela percebe que vai fazer chantagem para conseguir lançar os direitos e privilégios. É, a pessoa é vítima e... Não. Mas meu amigo, vamos dizer, você estuprou 50, por exemplo. Né? E ah, eu sou doente, preciso cuidar. É, doente, preciso cuidar, galera. Vai ter a 51 ou não? Preciso saber, porque senão você vai agora ser executado. Não precisa nem ser por poder da lei. É o pessoal aqui de fora que está esperando, eu só vou soltar você para eles. E eles vão dar conta de você, porque às vezes a justiça, a gente sabe que é uma coisa abominável, mas que é essa que o povo faz quando você encontra um desses na rua e você se reúne enquanto povo e vai lá e resolve, tem certo momento que eu não vejo nada de errado com isso. É o Tiago. Então, vou aproveitar o bom amanhã. Cuidado com a escola. É, sabe. Do ensino à distância. 100 anos do ensino à distância no Brasil. E é o segundo seminário que está comemorando os 100 anos sobre o ensino à distância. Não. E vai ter algumas falas ali. Aí eu vou passar para o seu lugar. Eu só pedi que você seja o nome do que vai ser nós. Que é a pedra. Não, eu falo ali. Eu falo. Só ver se vocês estão me ajudando também. A gente pegou a chuva lá em Curitiba. Ah, menino, vem. Ah, menino, você foi. Estava lá. Estava lá. Tem que? Ah, eu sei. Eu sei. Você tem um nome fácil. É, não, eu sei. Não, precisa desse cantinho que eu vou gravar. Ali no meio. Não, no meio. Porque ele. Tá. Deixa eu apresentar, você já conhece? Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Hoje, por parte do grupo, não tinha problema, porque eu estou vendo, estava com a parte menor. Mas já está legal. Pode. Mostra para ela, Zô. Aqui. Né? É, aqui é algum lugar que eventualmente. Onde é que ela está na introdução alimentar, então ela tem que revezar o leitinho com a comidinha. As frutas e os legumes. Quer aceitar? Não sei se ela vai aceitar aqui, se vai aceitar lá você. Ela pode sentar aqui. Que você onde que fica bom para ela? Para ela. Pra Isabela? É. Ali também, né? Parece ser. Eu só não quero sair desse cantinho porque eu tô no controlando o computador. Uma introdução tão punk, tão poderosa, né? E foi preparando. E agora a gente ia começar um segundo movimento, que estava toda essa introdução. Aí, de repente, quando estava entrando no segundo movimento, vocês tocaram, né? Então, só vou esperar ela vir, aí a gente encerra essa parte, né, e passa para o segundo. Mas só falar uma coisa com você, Rubens, sobre essa questão aí, né? Deixa eu começar a reunião, todo mundo junto. É, mas era uma coisa muito boa. Eu fico pensando, né, assim, porque assim, o André, meu marido, sempre trabalhou em comunidade. Né? Ele trabalhou na Rocinha durante 13 anos. Depois ele trabalhou, ele foi diretor do Padre Severino, que é a prisão de menor de idade. E ele conviveu muito com isso tudo. Né? Então, assim, é tão difícil, é tão particular, cada caso. Eu não sei o que é. Mas a gente foi ameaçado de morte. Foi pelos meninos, foi pelo pessoal do judiciário. Claro. Entendeu? Então, assim, é uma coisa tão complicada, né? Você saber o que você vai fazer, ou se aquela pessoa vai ter punição ou não vai ter. Não, como dizer, eu acho muito complicada. Por que ela não senta ali naquela cadeira? Não quer ver. Muito complicado para a gente avaliar, assim. Eu tenho lido muito a respeito, acompanhado muito essa questão. Bora. Agora está olhando todo mundo. Beijo. É isso que eu acho, né? Eu acho que é muito complicado a gente avaliado. Então, acho que eu posso pegar esse gancho para reiniciar, né? Depois eu vou chegar lá no Tiago, que vai ter a melhor forma. Mas você falou, é muito complicado para a gente avaliar tudo. Isso para mim é a palavra-chave, né? Porque qual é esse critério de avaliação, né? Se eu não estou pensando numa verdade absoluta. Está frio. Está direto o ar em você? Quer que desliga? Não, ela é. É? Porque pode. Eu só liguei porque de manhã o pessoal chegou, estava meio. Falou, tá. A noite dela está no calma e tá. Então vamos lá, vou voltar, né? Quem estava pensando nesse critério para validar uma decisão que eu tenho que tomar, né? Como é que eu sei se eu vou por aqui ou se eu vou por ali? Qual é o curso de ação a tomar? Como saber se a decisão que eu tomei está correta? Né? Então, de novo, por isso que eu brinco, é claro que você tem várias formas de encaminhar isso. Né? A resposta que parece que eu encontrei, que me atende, é que eu busco me aproximar assintoticamente, ou seja, não existe uma aproximação última e verdadeira, Mas você vai comendo pelas beiradas, é o melhor que você pode fazer, né? Do coração. Que é o exemplo que a gente deu semana passada, que foi do Gandhi. Aí aquela coisa que a gente brincou, ah, mas o assassino de Gandhi usou o mesmo argumento. Um estava mais certo e o outro mais errado. Mas, então como é que eu não cometo o erro que o assassino do Gandhi... Que por sinal é do partido político do Modi. Exatamente. Ah, porque achava, porque achava que o Gandhi estava traindo a causa e tudo mais. Né? Então, em princípio, tem vários encaminhamentos, mas é como se a resposta que o pessoal dá, né, em todas as tradições, olhando para suas semelhanças e não para suas diferenças, é a mesma. É a mesma. Qual? A mesma. O budismo chama de doutrina do coração. O cristianismo... Ah, você está falando na solução, assim, para pensar nisso, né? Na solução para você saber se o encaminhamento que você está dando é verdadeiro ou não. O budismo chama doutrina do coração. O cristianismo, na vertente principalmente católica, chama Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. O hinduísmo, você conhece, tem mil variações, mas aqui me interessa, aqui, para usar o meu argumento, depois for chegar na expressão da minha tese, que pode entrar mais tarde, né? É o Atman. Quer dizer, como é que eu me acerco do Atman? É o melhor que eu posso fazer. Se eu estou sendo fiel ao que nasce desse lugar que o Atman representa, e não daquele outro lugar, que é o que as minhas pulsões, o meu ego e o meu interesse pessoal representa, eu estou no bom começo. Aí você segue todo um encaminhamento. Lá no Krishna a gente sabe qual é, né? Ação pessoal, Nishkama Karma Yoga, tudo aí embaixo. É, mas Júlio, para você chegar nesse... Nem todo mundo tem esse acesso que você está falando. Não, por isso que eu disse que é assintótico. É. Cada um no seu nível, no seu lugar. É. O assassino de Gandhi, quando matou Gandhi, fez o melhor que ele podia, de acordo com a tradição dele. Mas isso aqui tudo ainda é para encerrar o momento anterior, para a gente iniciar um momento novo, né? Que é essa apresentação, meio, não da Anny, mas respondendo às questões que a Anny trouxe, colocar na roda, né? A gente brinca que a gente procura formar uma egrégora para que depois essas forças se manifestem na egrégora a partir desse lugar. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Se eu sinto que a minha motivação para me expressar, né, esse incômodo que gerou em mim, eu preciso responder essa questão. Se isso é egóico, a tua disciplina espiritual devia dizer não, vou cultivar o silêncio. Aí se eu digo não, igual o Quaker lá que eu brinco, não, eu sinto que isso aqui vem de uma coisa profunda, verdadeira em mim, aí é teu lugar de fala, você fala, né? E dentro desses olhares, né, principalmente como hoje é o primeiro dia do Tiago entre a gente, provavelmente eles vão querer saber o que a gente faz, por que a gente faz, e como é que a fala deles encaixa aqui. Então, para ajudar ele a ter esse entendimento, eu vou fazer uma apresentação curta, que ao mesmo tempo procura mostrar para ele isso, mas cumprir o objetivo principal, que é responder o material que a Anny me enviou. Que a Anny me enviou um documento sobre o que ela entende por cultura sintrópica. Né? E aí eu falei, eu vou reagir a esse documento, depois a gente abre, e por isso que eu falei, brinquei do Tiago, porque ele já tem uma posição muito forte, interessante sobre isso, a partir da própria especialidade dele, enquanto físico e neurocientista. Então vai ser super legal te ouvir depois, né? Eu vou precisar só de uns 15 minutinhos para responder a minha, só essa página aqui, é uma página. Agora, ela é um pouco provocativa, né? Mas o mesmo provocativo. É, mas não importa. Mas tem que expor também o documento dela, tem que falar sobre. Fala. É. Não, mas não precisa, deixa eu. Ela me fala, então fala. Eu produzi um documento de duas folhas em que eu sistematizei, tá, através de tópicos. Como que, poder, que eu entendo a cultura sintrópica dentro da definição original de agricultura sintrópica, em que você tem inseto, ave, árvore, então, você tem tudo isso convivendo, né? Então, essa biodiversidade. Aí, a cultura, estamos falando de humanos, sintrópica, e sistematizei como que poderíamos discutir cada tópico só. E aí eu entreguei para ele, não para eu dizer para o grupo, e sim para ele, que é o mentor, para ajudá-lo a refletir sobre cada tópico, provocá-lo em cada tópico. Claro. Foi isso. Então eu vou entrar, né, assim, vou seguir uma folhinha, porque eu quero assim, ser cuidadoso e atender a proposta da Aline, né? Então eu comecei assim, olha, é só essa página, tá? Três pontos para a nossa consideração a partir das observações da Aline. E eu vou fazer essas observações tomando como ponto de comparação alguns temas tratados no livro Bronte, que foi aquilo que foi gerado a partir dos nossos 15 anos de convivência no grupo. Tá? Então, o primeiro ponto é isso, que, aliás, a gente havia discutido um pouco antes da nossa introdução, que foi pelas provocações da própria Ana Márcia, né? Que é o que é, foi, você vai ver agora que foi, né? O que é a praxis sintrópica? Então, a Ani repetiu agora, eu tinha dito aqui, a Ani a definiu a partir da praxis da agricultura sintrópica, que obviamente não foi o caminho que eu segui, né? Por quê? Porque eu faço esse caminho a partir da teoria da ação discutida por Krishna na Bhagavad Gita. Comecei de lá, nesses 15 anos. Né? E para legitimar isso, eu tenho que voltar às representações metafóricas, mitológicas e alegóricas presentes na tradição dos livros sagrados de vários países. A gente brincou com a China, posso dar um exemplo depois, mas lá na Índia, no Rig Veda, por exemplo. O Rig Veda tem um conceito que eles chamam de Rita. Esse termo Rita é uma descrição metafórica ou alegórica para isso que o Ocidente encontrou nesse termo sintropia. Tá lá. Então, eu vou começar a partir de lá, como é que isso é apropriado na Gita. Para depois, assim, como a gente vai chegar até a cultura sintrópica, né, e já preparando depois a bola do Tiago, que eu sei que ele gosta disso. Ele gosta do equilíbrio, equilíbrio entre a entropia e a sintropia. Porque essa que é a verdadeira cultura sintrópica. E aí é que eu brinquei e estava falando para ela no começo, né? Que isso se dá já também no próprio texto da Gita, no sistema do Sankhya que é descrito na Gita. Então, né? Quando você for falar aí, Rubens, explica um pouco melhor como é que você está juntando essa prática sintrópica com o Rita. Eu gostaria de entender exatamente isso. Você está chamando Rita aquilo que depois vai virar Dharma? Claro. Tá. Claro. Mas eu também não entendo essas palavras. Não, eu sei. Você entende mais que eu. Como ele está usando, como é que ele vai fazer essa função? O que eu não conheço. O que é Rita e qual é o contexto nas escrituras antigas? Ótimo. Que Rita se é colocada, né, para a gente trazer no contexto atual. Vou começar por aí, vou sair fora, desculpa, melhor ir para o improviso. É. Porque eu já respondo essa pergunta direto e reto, né? Como é escrevida, hein? RTA. R com pontinho embaixo. RTA. É. Então, ó, só assim uma resposta no improviso, fora do entendimento, né? O Rig Veda me interessa por únicas duas razões, e nada mais além disso. Só tem duas coisas ali que me interessam. Primeiro é esse termo, Rita, e o segundo é a metáfora dos dois pássaros. Só. A metáfora dos dois pássaros vai definir o que é meditação. E em meditação, eu alcanço o que é Rita. Acabou. Só isso que me interessa no Rig Veda. Quer saber o que é Rita? Vai meditar. É isso que eu respondo. E é a meditação que está dita lá. Agora, como é que eu trato disso na Bhagavad Gita? É como você muito bem lembrou. Rita vai dar a Dharma. Mas não é isso que me interessa de novo. Não é isso que me interessa. Né? O que me interessa é que quando eu medito, o que é que eu busco alcançar? Não vou falar o que eu penso. Vou falar o que a Bhagavad Gita mostra, que é o texto que eu tomei como referência. O que é que a Bhagavad Gita mostra? O Krishna vai mostrar para o Arjuna. Eu vou mudar a tua visão do mundo. Eu vou mudar o sentimento que você tem pela realidade. Eu vou te dar uma visão sintrópica. E eu vou te conduzir dessa tua praxis religiosa para a praxis sintrópica. Vou te tirar da praxis religiosa. Vou te pôr na praxis sintrópica. Como é que você vai fazer isso? Por meio da meditação. Então, antes de começar a Gita, ele vai dizer: entoa o hino a Durga, que é a representação no Rig Veda da deidade, dessa qualidade sintrópica chamada Shravada, que você personifica como uma deidade. Como é normal fazer, você pega uma qualidade, você põe aquilo numa pessoa. Então, Krishna diz: invoca essa deidade. Ou seja, invoca em você aquilo que vai fazer despertar em você esse sentimento que vai te preparar para entrar em estado de meditação e desenvolver o olhar sintrópico. E é esse olhar sintrópico que vai te capacitar para a praxis sintrópica, que é você no teu coração que vai definir, não é ninguém de fora te julgando, não existe julgamento de fora, é você com você mesmo no teu coração. E esse ensinamento que eu estou te dando, ao longo dos milênios, né, numa tal hora, vai começar a dar margem para o nascimento da cultura sintrópica, que é essa cultura que funda a ciência política, tal qual Krishna fala no Mahabharata, que funda uma nova forma de olhar para a filosofia, de olhar para a ciência. Né? E como é essa nova forma de olhar para a ciência? A gente falou um pouco a semana passada. Né? Uma coisa é essa ciência ocidental, formulada no Ocidente, fundada em paradigmas ocidentais, fundada naquele entendimento do início da Idade Moderna com Descartes e Bacon, que é poderosa, mas ela é fria e inorgânica, porque não leva em conta a vida. Então, hoje em dia, a gente já sabe, para onde está te conduzindo essa ciência? Para o abismo. Quem que denuncia isso? Esses que trabalham com a ideia de uma ecologia profunda, porque já entra aí, nesse conceito de ecologia profunda, alguma coisa que não está presente na ciência tradicional, que é o papel desse sentimento sintrópico que eu só desenvolvo em meditação, que me faz entender o quê? O que é o sentimento sintrópico? O mundo é um ser vivo. Aceitação. Os rios são sagrados, a água é sagrada, as florestas são sagradas. É a partir daí que eu tenho que desenvolver minha ciência. As relações humanas são sagradas, a vida é sagrada. Então, se eu coloco isso na ciência, o tipo de ciência que eu desenvolvo não é essa ciência mecânica, que é reproduzível por qualquer aparelho de inteligência artificial, segundo a cibernética. Para isso, você precisa desse sopro, desse alento de vida, que é o sentimento sintrópico, que você obtém, você estimula isso em meditação. Então, a partir daí, eu falei praxe sintrópica, cultura sintrópica e sentimento sintrópico. E aí disse que isso está formulado em 1 milhão de lugares, mas eu gosto de pegar a Gita, porque foi o texto que eu estudei. Claro. Só isso, né? Então, é, e não só é a minha referência, é como eu, sem querer na época, eu mapeei o sentimento sintrópico. Não entendi nada. Eu mapeei. Assim? Quando eu estudei, eu escolhi um termo. Quando eu estudei o termo Xanadá, qual o impacto que ele tinha na cultura da Índia, que ainda ninguém tinha estudado isso. E que eu digo, o termo Xanadá é central na Bhagavad Gita e faz com que eu olhe para esse texto, não como um texto religioso, mas como um texto de filosofia política, de filosofia social, de filosofia em geral. Né? O termo Xanadá significa isso. Ou seja, o termo Xanadá, a gente pode chegar lá, como significa literalmente tomar a partir do coração aquilo que eu alcanço em meditação, ele se refere então como o sentimento sintrópico. Então, quando eu falei Xanadá na Bhagavad Gita, né, estou falando do sentimento sintrópico da Bhagavad Gita. Mas então, indo para ali, A Eli me pediu, fez uma série de colocações a partir da agricultura sintrópica. Eu falo, eu acho interessante pegar a partir desse lugar, mas ele não é referência para absolutamente nada. Não, eu só peguei o termo e depois eu botei para os humanos, porque a sintropia da agricultura, ela tem todos os elementos de uma floresta. Na hora da cultura, eu acho que você pode juntar as culturas, as religiões, as fés, e colocar em discussão. Né? Talvez é que vocês não leram o documento, fica com uma interrogação. Na verdade, eu sistematizei de uma forma que não é para discutir uma reunião, seria para um curso inteiro de cultura sintrópica, você trazer cada elemento para a discussão, cada dia, um elemento de provocação. Fica difícil, porque eu não queria trazer para o grupo, queria trazer para você pensar. Mas deixa eu entender, a ideia principal que ela trouxe, que eu acho importante, quando você fala de agricultura sintrópica, em filosofia, eu preciso usar a filosofia aqui para dar um conceito, né? Em filosofia, às vezes, você tem um conceito universal, que é o que me interessa. E você tem uma instância concreta, que é um exemplo particular. Então, a agricultura sintrópica é uma instância, é um caso particular, simplesmente, de um conceito universal muito mais amplo, que é a sintropia, e que não vem dado por esse campo, nem pela experiência da fazenda de cacau na Bahia. Isso é um exemplo concreto, uma instância do conceito maior. Agora, no conceito maior, eu estava dizendo antes de chegar, né, quem começou a mapear isso foi aquele Jean Emile Chalon, que é um físico, que em 77 lança aquele livro que a gente falou aqui. Né? Começou a mapear. Agora, e que essa palavra eu consigo remeter às tradições religiosas, de todas as tradições, já que todas elas falam nessa capacidade do coração jogar luz para a razão. Porque sem essa luz do coração, o tipo de ciência que você produz, ou de ciência política, ou de ciência natural, ela é de um tal tipo. Agora, quando eu jogo essa luz, o budismo vai dizer assim, o que é o senhor Buda? O que é que significa o senhor Buda? Significa o iluminado. Por que ele é iluminado? Porque ele permitiu que a sua razão recebesse essa luz para que se iluminasse, no budismo. Né? No cristianismo, né, Jesus vai enunciar o único universal. Só tem um universal. Todo o resto é verdade relativa. Para quem olha para a palavra de Jesus e o modo como se refere aos 10 mandamentos, que a tradição judaico-cristã, você vai poder falar depois, defende aqueles 10 mandamentos como universais. São mandamentos. E o Senhor Jesus vai dizer, não, tudo isso é relativo. Só existe um universal, que é o amor. Na palavra. E Jesus também é judeu, não estou tirando esse fato. É que ele interpreta os 10 mandamentos como um universal. Quando eu trago isso para a ciência, né, ou ciência política, ou a própria ciência natural, eu estou dizendo isso. A boa ciência que eu faço, segundo esse universal, é aquela que leva em conta o sentimento intuitivo, ou esse sentimento que nasce do coração, esse sentimento que dá essa ideia de conexão holística, que a gente traduz como o amor, mas que na natureza você vê isso representado até pelas forças naturais, de atração, repulsão, ligação química, conexão, né? Então, que essa ideia, que é o amor, está presente no budismo, está presente no judaísmo, está presente no islamismo, está presente no cristianismo. Vou dar mais um exemplo, foi aquele que a gente começou brincando. Eu não posso falar em cultura oriental, não posso falar em pensamento oriental, que é uma generalização leviana. Claro que nesse sentido é leviana. Mas é nesse sentido que todas elas trazem esse universal, fundado nessa categoria que eu posso estar nomeando como amor, né? E que de certa maneira está presente ali no yin yang, no que eles chamam de qi, qi, né? No yin yang. E aí o curioso, para remeter com a cultura da Índia, para dizer que, do mesmo modo com a filosofia da Grécia, eu consigo fazer esse paralelo com a filosofia da Índia, com a de lá também, é porque na Índia, por incrível que pareça, eles encontraram uma representação, embora não se utilize, dos dois peixes invertidos, um pintado de branco, um de preto, e o que é preto com olho branco, o que é branco com olho preto. E esses dois peixes invertidos que você encontra esculpido lá, não sei se foi Mohenjo-Daro, não sei que, qual desses lugares aí de arqueologia, eles encontraram isso. Isso, com um pouquinho de boa vontade, se eu buscar as semelhanças e não as diferenças, eu vejo aí o próprio símbolo do taoísmo, que é aquele símbolo do yin yang, né? E também nessa cultura, quando você enfatiza esse ti, você está enfatizando as conexões que se dão pela compaixão, pelo amor, tudo mais. Então, pronto. Deixa eu ver se falta alguma coisa para dizer, que eu preciso passar a palavra para o Tiago. Não, eu só queria falar uma coisa, que até queria que a Maria também esclarecesse. Se nós não falássemos em Bhagavad Gita, se nós não falássemos em Drita, se não falássemos em nada disso, como é que você poderia, sem usar essa terminologia toda, igual, diferente, nada disso, como é que você definiria o que, que é um sentimento sintrópico? Então, sentimento sintrópico... Sem se remeter a nenhuma dessas coisas. Como é que você, nas suas palavras, como é que você estruturaria? Porque eu acho isso importante. Eu vou manifestar o sentimento sintrópico. Sabe por quê? Deixa eu manifestar. Porque, assim, por exemplo, quando você fala em raro, nessas coisas, eu entendo, mas claro. Assim... Se você for falar isso de uma forma, assim, para o outro público, fica muito complexo de compreender. Então, se você pudesse ter essa definição, né, seria uma coisa boa. Deixa eu começar com um exemplo primeiro, que não precisa ser bem definição. Não sei se tem várias pessoas que entram no estado de epifania, conexão, tem. Então, quando o Caetano Veloso disse, tudo é divino e maravilhoso, esse maravilhamento, esse estado de epifania é um estado resultante do sentimento sintrópico, que a gente cultiva em meditação. Agora, a minha definição, então... Fica bem palpável, assim, né? Mas deixa eu chegar naquilo que eu vejo isso e cultivo como disciplina, como exercício para despertar esse sentimento sintrópico. Eu posso fazer isso como uma meditação de manhã. eu digo assim, ó, penso com amor que todas as coisas e seres fazem parte do mesmo espírito universal, que a tudo compenetra e a tudo sustém em uma ordem constante e vida eterna. Portanto, todos os seres inferiores, assim como os superiores, fazem parte de uma mesma vida, que a tudo compenetra e a tudo sustém, né? Então, isso aí, quando eu faço esse exercício, eu redefino o meu olhar para a vida e passo a perceber que a minha ação na vida é sagrada, que tudo é sagrado, qualquer egrégora, qualquer ambiente é sagrado, o ambiente doméstico é sagrado, o meio ambiente é sagrado, o ambiente de trabalho é sagrado. Então, eu redefino tudo chamando de sagrado, nesse sentido laico, não religioso, que me dá a ideia de pertencimento e de interconexão, que me faz dizer, a vida é sagrada, os rios são sagrados, a água é sagrada, a natureza é sagrada, os povos nativos são sagrados, todas as culturas são sagradas e todos os povos são sagrados. Pode ficar, Isabela, não tem problema. Ela vai te falar quando as pessoas estão falando. Eu acho ótimo. Mais um exercício do sagrado do grupo, né? Então, eu te respondi, Ana. Respondeu. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Assim, para mais pessoas compreenderem sem ficar uma coisa muito complicada, tem que entender isso para entender aquilo, para entender aquilo. Se você fala de uma forma assim, né? Por exemplo, quando você deu o exemplo do Caetano, né? Fica uma coisa assim, bem palpável, qualquer pessoa entende. Então, é porque no grupo, o meu papel nessa vida... É você não fazer parte desse grupo. Não, eu sei, o meu papel. O meu é esse rigor de dizer isso que eu estou dizendo aqui, você me coloca em qualquer lugar do mundo, em qualquer universidade, em qualquer grupo de especialistas, eu sustento e desafio qualquer um deles a me desdizer. Só esse meu papel. Sobre o sentimento sintrópico ou sobre tudo? Sobre a cultura sintrópica, sobre o sentimento sintrópico, sobre a prática sintrópica. Sobre isso, pode ser antropólogo, pode ser sociólogo, pode ser filósofo, pode ser historiador, pode ser da área de literatura, pode ser da área de filosofia da ciência, pode ser cientista. Tanto faz como tanto fez. A partir desse lugar, eu me garanto. Então eu busco esses termos. Então, agora, em cada contexto, as pessoas vão enriquecendo a partir de outros lugares e com outros lugares. Então, é muito importante, porque isso aí o próprio Francisco me disse, eu sei, ele falou, olha, enquanto você não conseguir colocar uma linguagem simples e acessível, que esse pescador nosso aqui da beira do São Francisco entenda, todo esse trabalho que você fez, para mim, não serve de nada. Ele me provocava, né? Eu entendo o que ele quis dizer. Mas eu... Pode. Não, eu estou assim, como eu enxergo, né, Damar? Porque eu não tenho esse conhecimento que ele tem. Mas eu tenho uma intuição que eu acho que de tanto tempo já trabalhando, estudando esses termos, que eu tento levar para a prática. Então, sempre que eu falo de sintropia, eu fico pensando na questão da harmonização, que é resultante de um trabalho assim, que tem muitos valores que a gente deveria cultivar. Eu levo para a universidade, por exemplo, a questão de você cultivar empatia, de ter um ambiente harmônico, porque a universidade, esses primeiros 2 meses que eu estou lá, é muito complicado. Tem muitas vaidades e as pessoas são assim, elas não têm capacidade de enxergar o papel de cada um, porque eu vejo que todos têm uma importância muito grande. Mas quando chega um e fala, eu sou o chefe, eu que vou fazer, eu que vou mandar, eu jamais faria isso. Porque eu sei que depende de todos eles para ter um ambiente harmônico, de inclusão, de tranquilidade, de conhecimento. Então eu sempre penso em sintropia como essa organização que de alguma forma é o espírito, são esses valores que conseguem colocar no ambiente. De uma forma bem simples. Não, mas eu... Diferente da entropia, né? Que a gente estuda em termodinâmica, a gente vai para a disciplina da questão da desordem, da matéria, que é a característica da matéria. E, não sei se o Thiago, a Isabela concorda comigo, não, a Aninha também, na universidade isso ainda não é muito valorizado. Eu tenho mais sintonia com a fala da Cássia, porque eu não me lembro muito, a não ser quando eu estava alcoolizado, uma coisa assim, esse tão divino, maravilhoso, esse estado de graça que o Caetano está colocando. Mas eu vejo e acho que a Cássia coloca bem, eu acho que no caso da universidade, que é uma coisa que eu vivi a vida toda, você tem a biodiversidade toda ali e existe o que o Luiz tem que aprofundar um pouco, essa questão, essa palavra sagrada, ela nos remete a uma religiosidade, sempre. O sagrado é uma coisa religiosa. E ele está trazendo exatamente um contraponto, que é uma prática que não seria religiosa. Então, eu vejo assim que a emoção é que é a diferença entre toda essa ciência que ela vem sendo trazida por Descartes, Weber, tem uma ciência em que você tem que se abstrair da emoção e analisar o resultado daquela, aquele quadro que você fechou, sem emoção. Na hora que você bota a emoção, pronto, aí não, você saiu fora da metodologia científica. A emoção já seria um julgamento, né? Você já tem uma tendência, uma coisa tendenciosa. Que você tá... Então, agora eu já vejo o sagrado como uma coisa de respeito, eu não vejo mais como assim, religião, não, sabe? Mas é que se você for ver primitivamente, o sol, a lua, o claro, o escuro... A gente faz aqui, eu acho que... Na nossa conversa aqui, eu acho que o sagrado, eu vejo mais... Já se usa assim, o mundo todo. Respeito, assim, uma coisa, não estou tirando a respeitabilidade, estou falando assim, na hora que ele fala de ciência centrópica, e quando a gente quer entrar por esse universo da ciência, aí a emoção que ele aí tem, diferença entre sentimento e emoção, mas a emoção é que a ciência, tem até um livro que eu leio de Descartes, que parte exatamente de um ponto desse, que não é penso, logo existo, faz alguma coisa, eu existo, logo penso. Claro, uma coisa... Sinto, logo existo. Hã? Ele fala, sinto, logo existo. O Descartes, o Antônio Damasio, ele vai dizer que as emoções são a nossa base de vida. A emoção é o que te mobiliza para sobreviver, você e seu grupo, sua espécie. Ele vai dizer que a emoção, na verdade, é o que permite a razão existir. Então, por isso ele diz que o erro foi de Descartes, e dizer que a emoção é inferior à razão. Isso. Ele está dizendo que a razão nasce da essência das emoções, da natureza. Pois é, exatamente. Esse é o contraponto que eu acho, assim, que a gente está fazendo. Eu só queria... saindo um pouco desse eixo que eu estou te trazendo isso, tá? Lógico. Isso é o que eu estou trazendo. Mas tem um ponto que eu sempre agradeço muito orgulho de ter me trazido para um grupo assim, eclético desse, e ter me colocado como a judia. Por quê? Eu tenho, vocês não me conhecem, mas eu tenho toda uma história, eu tive um rompimento com o judaísmo durante 20 anos, que eu me afastei de todos, inclusive dos meus pais. Isso nem foi resultado de muito sofrimento. A gente se afastar da raiz da gente, né? Mas quando eu vim para esse grupo, o Rubens sempre me provocava. E eu, por conta dele me provocar, e como ele fez agora, quando ele falou dos 10 mandamentos, são 10 mandamentos, só que ele esqueceu de dizer que esses 10 mandamentos foram subdivididos em 636. Cada mandamento, tem história sobre cada um deles. É como uma sistematização, como eu fiz para você. Cada item, ele precisa ser explorado. Então, em todos esses mandamentos, não roubarás, não matarás, ele tem subdivisões que fazem parte do primeiro livro da Torá, em que, eu não sei se é o primeiro é Gênesis, quando chega no livro de Moisés, porque tem o primeiro livro que é Gênesis, tem o segundo livro que vai para a Arca de Noé, tá? Em que Deus então diz que estava balbúrdio, acabou, vamos pegar uma alíquota de cada coisa e vamos recomeçar do zero. Aí depois disso vai ter um outro livro, que é o Abraão, quando vai se estabelecer um pacto de Deus único. Até chegar Moisés, já está no quarto livro, tá? Que é o quarto milênio. O quarto milênio, que nós estamos em 5.700, estamos quase em 6.000, tá? Então, no quarto milênio, chega Moisés. E quando Moisés chega e faz essa sistematização que eu fiz para você, tá? Aquilo, os rabinos, os estudos, sistematizaram em 600 e tantos decretos, não são mandamentos, são decretos, porque aquilo é uma constituição feita de mandamentos e decretos, tá? Que faz parte desse quarto milênio do quarto milênio. Quarto livro, tá? A coisa é da complexidade toda, no momento não ficou naquilo, entendeu? São os estudos. Então, eu quando descobri essa fala, eu descobri de uma coisa muito interessante do judaísmo, que foi você que me fez buscar, que foi o seguinte: o livro da Torá, ele se divide nesses milênios, como a vida da gente se divide em decênios. Então, a parte de Gênesis, que tem a criação do mundo até chegar em Adão e Eva, e Adão e Eva saem do paraíso, e que está na sua zona de conforto, que é o paraíso, e saem dali, é uma saída do primeiro decênio de vida, como se fosse a saída do ventre materno, em que você sai uma ingenuidade, sem maldade nenhuma. É o primeiro decênio que você vai experimentar um monte de coisas, mas todas elas com ingenuidade. No segundo decênio, que você já está precisando de limites, que a escola vem e que te coloca uma série de limites de convivência, a coisa se complica muito, é como se fosse as várias falas que chegaram à época de Noé, em que ficou uma balbúrdia tremenda, as pessoas todas brigando e não havia. Então você entra na adolescência, que é no segundo decênio, e que você se vê em contrapondo à própria família. Eu fiz isso. Os próprios pais. Você experimenta e se contrapõe. Aí entra no terceiro milênio, que é o terceiro decênio, e que você, aos 30 anos, a fala do Abraão, eu vou falar uma coisa que eu respeito de sua causa, esse momento do Abraão, ele recebe uma voz divina, externa, que diz para ele: sai da sua casa, do seu território de conforto, que é onde ele vivia, e parte em rumo de você. De você, mas sai da tua, do teu território. É a primeira vez que Deus faz isso, vai em busca da sua consciência. E ele então sai da cidade onde ele está e vai em direção à terra prometida. Que é a terra prometida, é um abstrato pessoal do Abraão. Ele sai em busca dele mesmo aos 30 anos. Né? E quando você vai, caminha para o quarto decênio, que é aos 40 anos, você já buscou. Aí você tem as tuas regras, a tua forma. Você chega aos 40, 40, 50, você chega à sua forma de atuar. E os livros vão até o sétimo milênio, tá? Que é o sabático, sendo que agora, né, com a longevidade, teria 80, 90 anos. Mas ele seria, ele vai até a maturidade, que é você. Olhar para trás, porque o Moisés, ele aos 50 anos, ele não entrou na terra prometida. Ele, a terra prometida estava ali, ele subiu no monte e viu o povo entrando na terra prometida e ele não entrou. Então, é a perspectiva da criação da nova geração, porque o Moisés ficou 40 anos no deserto, nos círculos, para deixar a geração de escravos morrer, porque é uma mentalidade totalmente diferente, que não condiz com a criação de uma nova civilização liberta, com a liberdade da passagem para uma morte. Eu acho que, eu não sei, eu fui um pouco eloquente e fui fora, mas foi o que eu quero dizer com isso tudo, que a coisa nunca foi simples, nunca foi simples. E uma das coisas que me fez assim, me aproximar do judaísmo, que eu tinha um ponto, essa questão de Moisés não ter entrado na terra prometida, Moisés, para mim, que fez a primeira constituição, um cara que pode ter tido todos os defeitos, mas ele deixou um legado assim tão grande, e ele, Deus não deixou ele entrar na terra prometida, tá? Eu achava isso de uma injustiça, achava esse Deus, que não era isso a minha concepção de Deus, de não deixar de ter um castigo. E você sabe que eu fui entender isso muito depois com uma fala do rabino, em que ele não pôde, aí tem um pouco a ver com o que se falou, ele não pôde entrar na terra prometida porque ele tinha intempéries, ele tinha um lado que queria ser obedecido, eu sou o chefe, mas na verdade o irmão dele é que tinha era político o suficiente para poder convencer as pessoas, mas ele quebrou as tábuas. Ele pegou as tábuas e quebrou quando ele viu o bezerro de ouro. Ele espatifou as tábuas. Esse ato, aí tem a ver com o que eu quero dizer, esse tipo de emoção negativa, essa intempérie, essa emoção que você deixa tomar, eu entendo Moisés, ele se incorpora em mim, de vez em quando. É uma coisa... O exemplo é fantástico. Entendo isso, quer dizer, que eu às vezes não sou merecedora de determinadas coisas por essa intempérie. E por isso que eu tenho que olhar em perspectiva dos meus descendentes, ou dos alunos, ou dos outros, conquistarem a terra prometida. Ah, bem legal. Fantástico. Adorei essa palavra. Também gostei. Então, te dou essa. Posso fazer? Por favor. Então, eu acho grande um ponto que a gente estava discutindo, né? Se a razão por si só, lá no início da Idade Moderna, se a questão do período medieval, né? Se ela dá conta da ciência, do saber. Né? E aí tem essa coisa, Descartes está certo, Descartes está errado, vem a palavra do Damásio, e aí vem toda a tua argumentação, importantíssima, no sentido de mostrar como é que as paixões de fato podem nos cegar. Não tem dúvida disso, né? Então, de novo, é por isso que eu estou falando de sintropia. E agora, vou falar uma coisa assim que tem a ver, acho que é mais fácil eu começar por um lugar onde a Ana entende, né? Porque existem dois tipos de paixões, assim, que eu posso dizer. Algumas que nascem do espírito e outras que nascem da matéria. Ou usando a terminologia lá na Gita, guna para e atma para. Então, as paixões que a gente chama de inferiores, eu nem deveria dar o mesmo nome para aquelas que eu chamo de paixões superiores. Porque a única coisa que eu estou chamando que é essa paixão superior, que é esse sentimento que ilumina a razão, é esse único que eu, no início, a Ana me pediu para descrever esse sentimento, e eu falei aquela expressão do bárbaro, que é feito com amor e tudo mais. Né? Então, dando um exemplo, já que a gente está nesse embate em torno do judaísmo, que é riquíssimo, nossa cultura judaico-cristã, vamos lembrar do exemplo de Pôncio Pilatos. Ele se valeu exatamente dessa sabedoria que você aponta, de não se deixar cegar pelas paixões, que é igual a justiça que a gente chama que é cega, e lavou as mãos. Não tomou atitude nenhuma. Lavou as mãos. Então, olha, essa ciência que por cuidado prescinde de um certo entendimento das paixões, é a ciência que lava as mãos. Agora, o que eu vou te falar é que, se eu fosse Pôncio Pilatos, né, e para exercer essa neutralidade da paixão, eu me orientava pelo bom senso que nasce do amor superior. E eu ia dizer, eu jamais vou lavar as mãos, porque não faz o menor sentido eu punir o santo e soltar o ladrão. Qualquer pessoa de bom senso vê isso. Agora, eu que digo que estou seguindo a ciência e a justiça, ajo como um cego e lavo as mãos. E até hoje eu defino a justiça como aquele cego. Por quê? Porque ele é tão cego que, de fato, quando vai se orientar pela paixão, só se orienta pela paixão e pelo amor. Você não sabe o que é amor. Eu acho que aí foi corrupção ainda. Então, lavar as mãos Mas é o sentimento, não é amor do outro coração. Não, é uma opção. Acho que ele estava vendo o que estava fazendo. Eu acho que ele sabia o que estava fazendo. Não, ele sabia. Mas ele se moveu nessa lógica que acreditava que ao fazer isso ele estava de acordo com o que é legítimo, com o que é certo, com o que é verdadeiro. Ele sabia. Mas sabia que lavar a mão está bem atendido. E não é isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa coisa. Por exemplo, Francisco, quando ele teve esse episódio do membro ali da comunidade que roubou, ele abriu, roubou e levou o caminhão. Isso. E ele não ter tido atitude. Isso. Eu queria que você me explicasse essa questão, eu vou ser bem rápido, porque sabe que eu queria, antes da gente dispersar e terminar a reunião, queria ouvir o Tiago, que não teve chance hoje de falar. Antes da gente. Mas assim, para falar dessa. Acho que o Tiago, eu já falei um pouquinho com ele, porque é Francisco, ele mais ou menos sabe do contexto, né? Mas ela está me perguntando de minha história, onde o Francisco estava na fazenda, cuidando desses internos problemáticos. E um menino entrou no quarto dele, roubou as coisas dele, roubou o caminhão da fazenda e fugiu. Então, essa é a história. E eu estava dizendo que, às vezes, a gente age de um jeito, e às vezes age do jeito oposto, para a mesmíssima situação. Porque eu ajo dependendo com aquilo que se dá de coração a coração, que é aquilo que legitima a minha ação. Então, o Francisco tomou uma ação porque ele estava ligado no coração daquela pessoa. Se fosse uma outra pessoa, a decisão dele poderia ser oposta, para a mesma situação, que não é universal. Não existe universalidade de decisão. Né? Porque eu, ligado para o Francisco, falou, olha, o sujeito aqui que já está correndo na cidade de roubar o teu caminhão, o Francisco conhecia todo mundo. Polícia Federal ligou, olha, ele está passando aqui, o que você quer que ele faça? Francisco falou, não vou dar queixa não, não está roubando não. Deixa ele ir para o caminhão para onde ele quiser. Ele disse naquela hora. É claro que isso não pode ser uma lei universal se aplicada pela justiça, que é o ponto que você está trazendo. Porque senão isso vira uma bagunça. Isso é para ser aplicado igual a Cássia quando dirige a universidade. Porque vai ter uma hora em que a mesma cena acontece, igual o Francisco disse para outro menino lá na fazenda. Arruma tuas coisas e sai daqui agora. Porque nos dois casos, embora a palavra dele fosse firme, ele estava autorizado a dizer isso, porque no coração dele, ligado com o coração do outro, aquela ação era movida pelo amor. Não era o ódio, ainda que externamente ele estivesse sendo duro. Vai embora. Você pode falar assim, inclusive, para o filho. Você quer fazer uma repreensão séria, né? E quando ele disse, deixa eu levar o caminhão, é porque ele sabia, reconhecia aquela pessoa, que ia acontecer como aconteceu. E ele voltar. 3 dias depois, a pessoa liga chorando e pede para voltar. E aí o que ele faz? Igual o filho pródigo. Volta, você é bem-vindo na tua casa. Eu vou continuar te ajudando. Por quê? Porque a relação é de amor, que não tem nada a ver, por isso que eu falei que é o único universal, com as paixões inferiores. Nada a ver. Com essa que eu preciso tapar os meus olhos. Né? Por isso que o argumento do que ele trouxe do Damásio, eu parto em parte daí, em parte. Mas eu separo o que eu estou falando, é o sentimento sem troca. Isso que importa. Mas acho que eu já falei muito. A Isabela nem sei se quer também, convido tanta coisa como provocação. Né? Eu, da minha parte, encerrei por hoje. Eu não fui nem até a metade. Semana que vem você termina. Isso. Ou uma página só. Ou não. Vai. Ou desenvolve cada um. Aí, ou não. Então, uma coisa antes do Tiago, daqui a pouco vou embora. Você conhece aquele filme Decálogo, do Kieslowski? Não. Ah, então dá uma olhadinha. Porque ele desenvolve, não sei se você tem interesse, mas ele desenvolve cada um dos mandamentos. Ah, bota isso no grupo. É muito interessante. interessante esse filme. É filme, mas você pega onde? Na Netflix? Tem alguma dessas. Bota hoje. Ah, é bem interessante. Tem que ter YouTube pago, né? Tem que ter aquela conta. Prêmio. É o prêmio. É bem... Os filmes antigos assim. Eu gosto sempre do Kieslowski, que ele tem a trilogia, né? Le Blanc Rouge, que ele fala, e tem esse decálogo que é pouco conhecido, foi tipo uma série de TV. Eu gosto do Le Blanc Rouge, não. Jeremy Irons, né? Com a Juliette Binoche, né? Não, esse é outro. Esse é esse filme que você está falando, da Juliette Binoche com. Jeremy Irons não é da Juliette Binoche, faz. É o Du, né? É. Então, mas eu acho que não é com Jeremy Irons, não é? Porque eu me lembro da Juliette Binoche com Jeremy Irons naquele filme que ela se apaixona pelo pai do noivo dela. Como é que é o nome desse filme? Não fez muito sucesso. Bem, mas eu não tenho desculpa. Só para te lembrar disso. Por favor, que eu vou ver hoje. Eu acho que tem tudo a ver com essa sua fala, assim, desse desenvolvimento dos mandamentos. Como é que o Kieslowski viu isso? Né? Que nem eu sabia disso. Mas nem eu sabia. Tinha então, uma aula aqui sobre isso. Também adorei essas formas. É, incrível. Ai, que bom. Só caminhando, então, para o encerramento, porque a gente começou mais tarde, a gente fez tudo um pouquinho diferente, todo mundo tem horário, e a gente precisa mesmo, meio dia, encerrar. Porque meio-dia eu cheguei um rapaz aqui, eu estou com um banheiro, um problema terrível de secolamento. Ah. Eu vou ter que mexer em toda a parte de esgoto, né? Ah. Ele vem hoje, que é o dia que hoje? Ele vem. E a gente marcou que todas as nossas reuniões terminam por volta de 11, 11 e meia, mas de meio-dia não passa. Que é para todo mundo ficar livre. Como são 11 horas, tem que ouvir o Tiago e a Isabela. A gente faz um lanche e aí terminou. Ai, que louco. Né? Se quiserem falar, fica à vontade para colocar o que quiser. Eu? Eu não sou. O Thiago é o estudioso dessas coisas no casal, né? Mas eu, como neurocientista, a gente lida tanto com uma dependência da emoção para os processos que a gente chama de racionais, que eu já tenho até dificuldade de fazer o contrário, de lembrar que existe essa dicotomia, porque você ter uma decisão racional, ela é embutida de alguma emoção, mesmo que seja uma emoção que você separe, que você acha que é uma emoção, sei lá, mesmo que seja um altruísmo ou qualquer outra coisa, né? Então eu já tenho essa dificuldade porque, por mais fria que pareça uma atitude, ela tem claro. Uma base. Não existe, né? Uma razão sem emoção. Claro. É, não existe. E isso, ao mesmo tempo, falando, vou puxar só um pouco a sardinha do meu lado, só para ter alguma participação. E a gente pensando nas regiões frontais, assim, no cérebro, que é onde tem o raciocínio matemático, coisas assim mais ilustres, vamos dizer assim, também são lugares dessas emoções. Que a gente chama de emoções relacionadas à moral, né? Empatia, altruísmo, todos os desdobramentos, culpa, vergonha. E quem perde essas regiões, ou por demência frontotemporal muito comum, ou por acidente, perde uma matriz hepática frontal, essas pessoas sim ficam frias e agem de uma maneira irracional. Sem essas emoções, elas sim são vistas como frias. Sem esse filtro, né? Elas agem como se fossem psicopatas. E existem vários estudos relacionando traços de psicopatia na população e problemas nessa região. Inclusive a velhice, o envelhecimento também. Isso, né? É comum, a degeneração comum da idade, né? E um dos tipos de demência é a demência frontotemporal, que a pessoa fica muito assim também. Enfim, isso é um ponto. A outra coisa é das referências musicais, porque eu acho que uma coisa que ela estava procurando era um ponto de conexão para explicar essa ideia para outras pessoas. E como a gente é docente, a gente sempre tenta fazer isso o dia inteiro no nosso trabalho, né? Se a gente começar a falar uma coisa que para o aluno não tem nenhuma conexão, não vai adiantar nada, né? Então a gente sempre busca isso. E eu gostei muito do, da fala do Rubens, da, da referência musical dele. Eu lembrei de outra referência musical, Amor de Índio, do Beto Guedes. Lá de Índio, tudo que move é sagrado. Claro, claro, claro. É. Genial. É. Nossa, bem lembrado. Super. Tem um livrinho, um blog, né? E tem alguns artigos que começam bem assim. Se você parte do princípio que o sentimento tem precedência sobre o pensamento, você veio ao lugar certo. Se você pensa o contrário, não precisa seguir adiante. Aqui não é o teu lugar. E tem que partir daí. Só faz sentido a partir daí. Agora eu não saberia colocar com esse cuidado da neurociência que não tenho essa visão. A minha visão vem de outra área do saber. Mas como é essa, né? Tem tudo a ver. É, enriqueceu muito. E você? Várias coisas vão brotando, assim, né? Conforme a gente ouve, eu acho que essa prática contemplativa, quando você consegue contemplar, eu acho que a ciência, ela tem isso, né? A gente ama a ciência, a gente, através da ciência, procura também exercer o nosso amor. Então, eu não consigo ver a ciência sem esse amor, mas eu entendo que, para o senso comum, e muitos cientistas que não se envolvem com esse amor, com a sua própria prática profissional, enfim, ou talvez não tenha uma base filosófica também, talvez acabem transparecendo, mesmo sendo até cientistas famosos. A gente que trabalha justamente nessa área, né, de saúde mental, e compreendendo essa importância das emoções para a própria razão e para os nossos comportamentos sociais, né, porque a gente somos uma espécie social. Desde organismos mais simples, da vida, né, dos organismos mais simples que são sociais, a gente vê a importância desse elo, do que faz sair do indivíduo para a comunidade. Então, isso aparece em algumas espécies, não só de animais superiores. A gente vê insetos que têm isso, né, bactérias que têm isso. Então, acho que o Damásio vai muito nesse sentido também. O protótipo do que são as emoções já é um protótipo que permite não só sobreviver diante das adversidades da vida, tanto em comportamento de aproximação, que parece aquelas emoções positivas, né? Mas mesmo uma bactéria já faz isso, os insetos fazem isso, que é aproximar daquilo, por exemplo, que vai lhe dar a vida, que é o alimento, é o sol, é um ambiente ideal de umidade, temperatura. Então, isso já é um protótipo do que a gente vê de emoção em animais superiores. E o oposto, que é a esquiva, é você se afastar, se defender, se proteger daquilo que é ameaçador, uma toxina, um predador. Então, a gente vê também desde os organismos mais simples até os mais complexos, a gente vê esse comportamento prototipado, né, do que a gente vê das emoções mais complexas, de aproximação e esquiva. Mas, especialmente essas espécies que são coletivas, a gente vê uma coisa muito curiosa, que não é só aproximação e esquiva, já é uma coordenação de comportamentos que não é só em prol da minha sobrevivência individual, é por um coletivo. É. Eu até, às vezes, tenho o próprio sacrifício, a gente vê que o sacrifício existe também nessas espécies, de alguns membros, né, dar a sua vida num sentido de ter um sinal de perigo, mas aquilo já está ali. Mesmo que a gente diga que não está programado geneticamente, não tem uma racionalidade, não tem um pensamento, uma tomada de decisão, uma empatia, uma compaixão, para chamar de amor, a gente vê que existe na vida, né, e no desenvolvimento da própria vida, essa característica, especialmente para algumas espécies. E a nossa espécie é uma delas, né, com um repertório ainda mais amplo de comportamentos. Tanto que a gente consegue até simular comportamentos dos animais todos, né? A gente consegue. O próprio movimento, né, a gente vê no próprio yoga, a gente vê lá as posturas de cobra, da águia, a postura do pombo, do elefante, seja do cachorro para baixo, do gato. Eu acho que demonstra muito isso, porque a gente tem um repertório músico-esquelético, mas a gente tem toda essa questão também do nosso comportamento em termos de como a gente se relaciona, não só entre nós, mas também com o ambiente à nossa volta. Então, acho que isso já abre uma camada, né, de, não só de percepção do mundo, que faz a gente conhecer o mundo amplamente, mas a gente se relacionar com o mundo. Então, acho que nesse grau de complexidade, a gente vê que o humano é aquele que, além de ser coletivo e ter esse comportamento não só prototipado, de comportamento coletivo, mas também individual, de reagir a estímulos positivos e negativos, a gente tem um repertório muito grande. E aí entra isso que a gente estuda, que são essas aptidões mentais, cognição, que a gente vê que muitas vezes parecem coerentes e eles parecem coerentes. Então, ao mesmo tempo que isso nos permite a vida e ter povoado o planeta como um todo, mesmo diante de adversidades, mostra a potência do ser humano, mas a maior força do ser humano é essa força de conseguir ir junto. Né? Se um sujeito sozinho quiser, né, morar em qualquer lugar do planeta, talvez fosse muito mais difícil do que ele coletivamente, podendo dividir tarefas, podendo, né, ter alguém que vai explorar, mas um grupo vai ficar aqui, as mulheres, as crianças vão ficar protegidas e alguém vai proteger essas crianças e vão expandir, vão migrar, vão fazer. Então a gente vê que a expansão do humano foi uma expansão graças não somente a essa capacidade individual, mas essa coordenação e essa coisa de coletivo. E aí eu já estou indo para uma perspectiva assim, bem rápida, né, de complexidade e desenvolvimento do humano, para imaginar o que foi a saída dos mundos. Os agrupamentos humanos, eu acho que o Harari com o Sapiens, ele conta um pouco da história da humanidade em termos de várias humanidades, vários grupos, né, Mohenjo-Daro, que é uma representação de uma grande, assim, uma primeira civilização organizada, ali, um local onde se desenvolveu muitos outros povos e era trânsito de outros povos, que a gente vê que o yoga estava nascendo ali também. Harappa e Mohenjo-Daro são as duas, dois sítios arqueológicos mais importantes e antigos, foram encontrados na Índia, e onde você encontra símbolos assim, os mais primitivos, associando com o início do yoga e tudo mais. E ali rente ao rio Indo, que dá nome ao povo hindu, né? É o rio Indo, fica hoje no Paquistão, né? Do lado do Paquistão. Eu fui na Índia até ali o Rajastão, né? Que fica na fronteira ali, próximo ao rio Indo, mas a gente não conseguiu, não passamos a fronteira para ver o rio Indo. Mas tem um RP, essa legenda. Apesar de estar ali no deserto, sem ver nenhuma figura, nenhum templo, eu senti que tem uma coisa diferente ali. Né? No povo, na história. E que ali tinha sido... Depois que eu descobri. Quando eu fui no museu, que eu descobri que esse sítio arqueológico fica ali no Rio Indo, e que o Rio Indo estava muito próximo dessa região que a gente visitou antes. De lá em Delhi, a gente ir no museu e ver que tem essa origem desse povo, de muitos povos que passaram por ali. Né? Mas eu falei tudo isso... Os gregos, né? Porque tem a medicina... É incrível lá nessa região toda. Tem a medicina grega. Até hoje. É incrível isso. Porque era de muito trânsito, de muito comércio. Né? O próprio comércio também era um comércio de conhecimentos. Não era só um comércio de produtos. É que a gente ainda vive muito essa visão materialista. Né? Então, não é só o próprio da história da ciência. Mas é da cultura humana, de que a gente estava trocando objetos, mas estava trocando saberes, saber. Linguagem. Né? Ah. Esse povo é muito bom no comércio. Informações. E cultura, porque isso permeou também sabedorias que fizeram cada agrupamento crescer, se desenvolver, formar impérios. Quantos impérios teve só nessa região ali da Eurásia, né? Eurásia, entre perto da Europa, Oriente Médio e Sudeste Asiático. Muito comércio, muita disputa, muita guerra. Então eu imagino que esses grupos, que até hoje a gente tem conhecimentos do hinduísmo, né, o que veio do yoga ali, o antigo, mas também ali dos agrupamentos da China, mas também o que vem dos muçulmanos que se expandiram. Então grandes impérios estavam passando por ali, inclusive os impérios ocidentais, né, como o Império Romano, o grego e tudo mais que a gente ouve. Então, acho que aí a gente chega num momento como hoje que a gente tem conhecimentos tão ancestrais, mas que estão aí numa globalização. E as mesmas disputas que a gente viu das guerras entre os impérios, eu acho que hoje a gente tem essa dificuldade de lidar com conhecimentos tão tradicionais e importantes, mas que nasceram de comunidades tão integradas, cooperando. E aí as guerras cooperando, porque enquanto eu sou família, enquanto eu sou o grupo, em princípio eu estou cooperando e existem as regrinhas que permitem que o grupo se mantenha estável, a não ser quando também, como naquele livro, né? Armas, germes e artes, que a gente vê como que as grandes civilizações também deixam de existir, não só pela guerra. E é o colapso. Muitas vezes tem o colapso próprio da própria sociedade não conseguir sustentar aqueles próprios princípios ou a capacidade de manter a unidade do grupo, ou sustentar a alimentação do grupo, ou uma grande tragédia. Então tem algo comum também no colapso. Pode ter uma doença, né, que contamina todo mundo, leva sem nenhum recurso, né? Desses grupos todos. Mas entre criação dos grupos, expansão dos grupos e guerras entre grupos e o colapso de grupos, eu acho que a gente tem isso que é a vida, né? A vida não só biológica, mas a vida cultural que nos ajuda a nos manter vivos. Eu acho que essa discussão que eu percebo aqui do grupo e tentar achar a linguagem, seja ela mais enraizada numa filosofia, Mas o que que você percebe que você chegou assim já no segundo tempo? É porque isso que eu falo para vocês é uma coisa que me motiva a estar dentro dessa temática que vocês estão trazendo. Eu falo muito para o Rubens, é uma coisa que eu já busco há um tempo, que é conseguir dentro da universidade, e com a ciência como sendo meu objeto de trabalho, vamos dizer assim, o meio de trabalho, é conseguir trazer qualquer coisa que seja importante para a saúde, para o bem-estar humano, especialmente nesse contexto de globalização, depois de tantos conflitos, ainda temos conflitos, no mínimo do ponto de vista cultural, mas tem, assim, espero que não uma guerra realmente sanguinária, assim, eu acho que é esse desafio de conseguir falar disso que é essencial, que permeia, que nos mantém unidos, mesmo com a diversidade cultural, de povos e tudo mais, mesmo numa universidade, como a Cássia falou, o desafio que é pessoas pensando diferente, chefes e relações de poder, como que a gente pode não só cultivar enquanto cultura, assim, tá? Mas como a gente pode dar visibilidade e promover isso, seja na formação de estudantes, graduação, pós-graduação, seja na forma de ciência, promovendo conhecimento de mais larga escala, ou seja, promovendo eventos e atividades que a gente possa dar visibilidade. É isso que vai nos manter coesos, mesmo com a diversidade. Sabemos, eu acho que a democracia traz muito isso. A democracia permite que a gente possa, pela diversidade, buscar a ética, né, a divergência, o respeito, a contribuição de cada ramo, né, de uma mesma sociedade. Então, com isso, eu parto muito da ideia de essência desse saber, de universalidade desse saber, porque se eu não reconheço a universalidade do que vem do judaísmo, do hinduísmo, do cristianismo, eu já não vou conseguir achar algo comum. Então, eu parto muito do que é essencial, porque se eu reconheço que é essencial do meu ponto de partida, da minha vivência, da minha história, da minha família, dos meus ancestrais, eu já reconhecendo essa essência, eu consigo abrir mão de muitas das regrinhas, das histórias, dos detalhes. Se eu entender todos esses detalhes, são ramificações, como se fosse uma flor brotando com seus ramos, né? Uma planta. Então, peraí, a essência é o quê? Tá. E agora, o que é universal? Porque se eu olhar para uma outra planta, uma outra história, uma outra cultura, buscar entender se essa essência é próxima, é comum para a essência da minha cultura. E a outra coisa é a laicidade, porque o meio com que eu venho trabalhando isso é o meio da ciência, e a ciência não vai... É laica. É laica porque nesse sentido de que ela não vai entrar, tomar partido de algo ideológico, de algo religioso, cultural, mas ela vai ter também a visão dela neutra, que às vezes parece que ela está lavando a mão, mas é porque é uma regra interna de dizer assim, olha, isso aí aconteceu, vou tratar do que é o objetivo. E o que é objetivo é o que nós compartilhamos. Eu vou tratar do objeto cópia. Vou tratar do objeto terra. Vou tratar do objeto astros do céu. Eu vou tratar do objeto corpo. Tudo que eu consegui observar no ser o corpo é comum em todos os corpos, e mesmo que varia nesse corpo, mas eu consigo entender como sendo objetivo, não só eu com o meu cristianismo, né? O Rubens com o hinduísmo, com o judaísmo, né? Seja como for, mas só para tomar como exemplo, todos nós vamos chegar com a mesma conduta objetiva e perceber padrões do corpo. Ana Márcia em relação à natureza objetiva daquilo. Porque o hinduísmo não, hein? Não gostei. Mas nesse exemplo de que a objetividade é que nos leva. Mas mesmo assim não é 100% real. Não é. Porque primeiro que as perguntas que são feitas, elas não são neutras, né? Então já começa por aí. Talvez as medições e tal também. A interpretação do que se obtém também não é neutra, é carregado do significado que assim, da bagagem que a ciência tem. Então, esse é o meu único argumento. Eu entendo que a ciência tem essa noção. Mas é claro que ela tem um método que eu posso fazer, você pode fazer, ela pode fazer. Então, o método é reprodutível, né? Tem uma sequência de procedimentos. Mas a pergunta, de onde que nasce uma pergunta o recorte. Científica? É, o recorte. É sempre ideológico. É, ou sim. A interpretação do que se obtém. Tem um experimento antigo com bebês, que é para ver a diferença de meninos e meninas. E aí é um brinquedinho, um bebê de 5 anos, cá fora. Um brinquedinho, e que uma bela hora o brinquedinho... É como se fosse um brinquedinho de teatrinho, que a criança puxa, aí passa alguma telinha, assim. Ela puxa de novo e muda. Aí uma hora o negócio é feito para quebrar, ele quebra. E aí eles observam a reação das meninas e dos bebês meninos. As meninas choram nesse experimento, as meninas choram. E os meninos ficavam tentando... insistir no brinquedo quebrado. A interpretação dos cientistas homens foi que os meninos demonstravam perseverança, entendeu? Mas eu poderia interpretar que as meninas foram inteligentes porque elas pediam ajuda, porque um troço está quebrado, e os meninos não perceberam que aquilo não ia ser consertado. Com certeza. Então, assim, quem fez essa pergunta? Por que essa pergunta? Já começa por aí. O método é reprodutivo. Eu posso fazer isso no meu laboratório e qualquer um pode fazer. Mas a interpretação, não. Então, assim, a gente tem um método que propõe ser neutro, mas no início e o fim... Não, era sobre. Posso falar só uma coisinha, Thiago, sobre a sua fala? Não, então termina. Porque em relação a isso que ela me quebrou, eu acho que é o grande equívoco. Totalmente, 90%. É, porque eu acho que é o que eu passo para os meus alunos. Grande equívoco é achar que a ciência são as conclusões e interpretações dos dados. É, e a ciência não é isso. A ciência não é dizer que os meninos são melhores que os meninos. Porque a ciência é dizer que os meninos não choraram e as meninas choraram. Por quê? Porque a ciência é, através de um método objetivo, para estudar algo que é objetivo, você observar as evidências, reconhecendo que você só tem acesso... Não, porque as interpretações são... E as interpretações do que foi feito, né? Não que seja ideológica, mas elas são sempre interpretações do ponto de vista do entendimento de alguém. Então, na ciência, o que a gente faz é relata primeiro as evidências, interpreta, sabendo que a interpretação ela é impermanente, ela é relativa. O que tende a ser absoluto é o conjunto das evidências. Mas quando você tem uma evidência como essa, em essência, né, pegando o fator filosófico da ciência, você deve sempre reconhecer de forma humilde, o método científico exige isso, que você não tem todas as evidências do mundo. Você não tem a perspectiva de todas as visões das mesmas evidências. E que, com isso, você deve ter uma postura cautelosa, inclusive para que, quando você concluir, você reconhecer as limitações e as conclusões que também estão embasadas nas limitações dos seus métodos. Porque eu não tenho um melhor, não existe um melhor método. Não existe um método absoluto. E não existe a capacidade humana, talvez seja sobre-humana, mas não é da ciência, de ter acesso a todas as informações. A própria estatística hoje é um dos métodos principais em termos de cálculo, né? Na ciência em geral. Agora, a estatística vai sempre ser uma ciência ou um método de cálculo das incertezas. Então, na ciência, o que a gente está fazendo é buscar observar as evidências, reconhecendo as incertezas, mesmo tendo esse papel de, olha, eu vou propor uma interpretação, vou propor uma conclusão. Mas um cientista com uma maturidade filosófica, ele vai saber que aquilo é provisório. Vai sair lá e calcular se aquela evidência é uma evidência fraca ou forte, né? Porque é como testemunhar um crime, né? Uma coisa é uma testemunha míope que em, dia, em noite de lua nova que falou que viu alguma coisa. A outra é o registro de uma câmera. Então também o nível é evidência. Então, mas isso que você está dizendo, para mim, já é um novo paradigma. Ninguém funciona assim. É porque está precisando divulgar mais a ciência, né? A gente viu agora com a pandemia que a ciência foi até acusada e começaram a dizer que a ciência tem dois lados, né? Não é isso. A ciência é um método científico. O cientista é um operário, né? É um elemento importante para fazer ciência, porque ele está se capacitando para tudo, mas ele é humano. Né? Então não existe a separação, porque o cientista é humano com todas as possibilidades. Mas o método científico é aquilo que a gente entrou em acordo para dizer, olha, eu reconheço os meus limites humanos. Mas que pode ser contestado, né? Isso. É. E essa contestação é parte do método científico. É. A gente diz que um dos pilares do método científico é a falseabilidade. Então eu preciso reconhecer que as próprias evidências ou a minha interpretação são falseáveis. Então eu nunca vou colocar uma evidência científica como assim, uma verdade absoluta. Não, você está indo só até Popper. Vai até Feyerabend, velho. Isso. É o que é hoje, né? Eu até estou um pouco por fora do que é hoje. Mas é uma visão da ciência que não está no senso comum ainda, mas que é necessário. Eu vou passar assim, a bala para a Namás, mas isso tudo é para dizer que o que me traz aqui ao grupo, o que me aproxima muito, né, de vocês, dos aí que a gente vem conversando, é primeiro esse entendimento de, buscando por esse olhar geral, eu não, porque eu pontualmente consigo ter no mínimo alguns cuidados, ter um senso crítico, mas ter também esse fator que quase a gente não fala na ciência, que é esse fator talvez da sincronicidade, mas que é da sintropia, mas que eu queria ainda fechar minha fala do que eu entendo de sintropia, quais os meus receios com a sintropia, um deles é ser acessível às pessoas, né? Conseguir trazer isso de forma simples, e trazer a própria falseabilidade. Como eu posso garantir que mesmo eu tendo muita certeza, eu consigo trazer uma reflexão até para aperfeiçoar o entendimento que eu tenho e o coletivo tem da própria sintropia. Então, eu fico, né, que você fale, não, porque tem a ver com esse contexto. Porque tem a ver com o que você falou e que o Rubens falou, e que é uma questão para mim. Tá? Não estou falando que tem respostas, nada, mas essa questão de vocês associarem a sintropia a esse ponto que você falou muito hoje, Rubens, do que tem em comum, eu fico pensando assim... Universal. Eu fico pensando que, no caso, nas várias religiões, né? Eu fico pensando se não seria possível pensar, em vez de um ponto em comum, pensar no sentimento, que aí eu estou me apropriando do sentimento centrópico. Mas é isso mesmo. Tá? Eu estou me apropriando disso. Quer dizer, se o sentimento sintrópico em relação a essas religiões não fosse encontrar uma essência comum. Por isso que eu estou falando. E sim, conseguir ter um tipo de sentimento em que consegue olhar as diferenças, sabe que tem diferença entre prana aqui, por exemplo, são coisas diferentes, de culturas diferentes, mas mesmo assim, claro, entendeu? Eu reconheço como valoroso. Isso. Com respeito, né? Com respeito em relação à diferença. Quer dizer, o sentimento sintrópico não seria... não sei se está dando para eu me comunicar, mas... Então seria a perda do discernimento, não posso perder o discernimento. E o sentimento sintrópico seria assim, olha só, o que eu chamo de prana não tem nada a ver, nós somos de culturas diferentes, não tem nada a ver com o Ki ou com o Espírito Santo, mas eu reconheço que dentro dessa história, dentro desse tipo de sociedade, dentro dessa construção, isso que você está chamando de ki tem um valor tão grande como o que eu chamo de prana. E não falar que prana é ki. Entendeu? Não sei se é um bicho de cultura que ele está falando. Entendeu? Impérios que inventavam coisas aí. É, exatamente. Não, de acordo, Ana. De acordo. Porque quando, por exemplo, até essa coisa, né? Quando Alexandre o Grande foi, passou por toda aquela região e ele levou o Pirro, né? Quando o Pirro teve contato com o Brahmani, né? Era um Brahmani, era um Jaina. E aí o Pirro foi perguntar para ele o que ele estava chamando de Brahman, de verdade, ou seja lá o que for, ele simplesmente botou fogo em si e morreu queimado. E aí o Pirro ficou chocado com aquilo e volta para a Grécia e institui, né, a afasia. Eu não vou mais falar sobre a verdade, porque eu não tenho palavras depois daquela experiência que eu tive lá com Jaina. Né? Era a afasia e outra coisa, que depois o Aristóteles vai fazer uma crítica aí. Mas eram duas características, né? Assim, duas posturas que ele passou a ter, era a afasia, eu esqueci da outra. Eu sei que ele ficou mudo, morreu mudo. Ele ficou tão chocado com aquela história. Né? Então, assim, o que ele transformou, o que ele viu, ele transformou em outra coisa que não era mais aquilo. Com certeza. Então, assim, o sentimento, né? Que eu acho aí que o Aristóteles não tinha conhecimento de causa nesse aspecto, filosoficamente sim, mas em termos de saber o que foi que aconteceu com ele, ele era zero à esquerda. Né? Mas assim, o sentimento dele conseguir transportar uma coisa X para uma outra cultura Y, não quer dizer que isso, que essa fazia do filme seja o que o Jaina falou. Claro. Mas ele reconhece, claro, a importância e o valor, né, daquilo que foi dito ali. Né? Então, por isso, agora eu não sei se eu consegui te explicar o que eu acho que não dá para juntar essas coisas, mas o sentimento tricentrópico, que agora eu já me apropriei. Só eu aceito isso. Já me apropriei da sua fala, o sentimento sintrópico. Né? É justamente essa possibilidade de você reconhecer em uma coisa totalmente diferente, que nunca vai ser igual, mas o valor daquela coisa. Por exatamente. Exemplo, quando a Anne nos falou hoje sobre essa coisa, né, dos 10 mandamentos. Né? Eu também gostei muito dessa fala. Assim, que dedução, hein? Que aula! Nos mandamentos, por exemplo, não matar. Por que que ele foi desmembrado em um monte de decretos? Porque não é não matar. Não é matar nessa condição, nessa. É. Por exemplo, está numa guerra e nós estamos matando, não tem? Então não é errado estar obedecendo. É. Mas é desmembrado em que situação você não pode matar. É, por isso que eu acho que você vai gostar do decreto. Então não é mais mandamento absoluto, é relativo. É mandamento. Quero meu argumento. É a lei. O único absoluto é o amor. Eu venho vários dias, gente, inclusive, eu fiquei pobre. Eu tenho que fazer almoço ainda. Começa um lanchinho com a gente para te abrir. Eu agradeço, sim. Acho que hoje foi muito bonito. Deixa eu falar uma coisinha então. Depois de fazer alguém, só para terminar, né? Eu queria contar. A gente tem muito o que falar, né? Até o Thiago, ele sem querer, ele falou em sincronicidade, né? E depois é uma coisa também que eu queria que esse assunto... esse negócio da sincronicidade, sabe? Eu estou bem ligada nessa coisa. Assim, como é que isso acontece, né? Elemento imune, vários movimentos pequenos, Nisso. O momento está muito... Você vê que o Papa estava lá na China, né? Ontem. O Papa estava... Primeira vez. Está lá. Ele está falando sobre a cultura deles. E trazendo essa união. Eu fiquei assim, foi a primeira vez que um Papa foi lá, entendeu? Então, isso tem um significado. Aí tinha um monte de cristão lá, que às vezes eu fico olhando, tinha lá um monte de gente. Esse papo é muito legal, a diferença daquele. Só podia ser esse papo, entendeu? Na América Latina, que já tem a característica bem revolucionária. Quer falar, Tiago? Eu gostaria, porque assim, tudo que eu falei foi mais para dizer por que está assim, porque eu estou aqui, né? Porque eu sinto que esse assunto me toca e tem a ver com o que eu já estou buscando. Mas eu falei só nesse contexto que a gente está vendo publicamente, que na ciência também tem, a gente ponderou aqui. E caímos nesse ponto central que eu apresentei, né? Da universidade, a essência, a universalidade, a laicidade. Eu posso estar errado, mas eu acho que isso permite. É dialogar com qualquer pessoa. Então, esse exemplo do Papa pode ser um exemplo. Mas ele, o que eu acho que agora dá, enquanto grupo, integração aqui, né? Imagina que aqui nós somos, então, de China e Itália, né? China e Vaticano. Imagina eu chegando aqui como alguém do Vaticano e vocês são do povo chinês. Então, qual é a nossa relação? Como praticar a cultura sintrópica? E eu acho que isso talvez seja aquilo que a Márcia sugeriu. Como que na prática, como que eu posso trazer isso de uma forma mais simples? Como que a gente pode verificar se a gente está correto ou não? Então, eu acho que a linguagem é aquilo que nos ajuda. Mas a linguagem, conforme a gente vai desenvolvendo ela primeiro que ela vai nascendo de um contexto, e aí o tempo passa e outras coisas vão surgindo, a gente vê que a linguagem que era usada há 20 anos atrás já não é a mesma de hoje. Então, se você quiser trazer o mesmo assunto para a nova geração dos nossos estudantes, por exemplo, com 20 anos, é diferente. Para as crianças de hoje, então, vai ser mais diferente ainda. Então, eu vejo que a gente está buscando, na verdade, é transcender também algumas coisas, porque senão a gente não consegue. O que é um pai ensinar um filho? Ele precisa se basear na sua história, na sua ancestralidade, na sua linguagem, mas ele vai construir e atualizar isso com o filho. O pai que tem uma boa relação com o filho é aquele que consegue atualizar, mas também consegue convidar o filho ou a filha para também chegar junto e entender que ela vai aprender primeiro a linguagem do pai e depois vai ter autonomia. Reflete muito essas gerações do judaísmo. Você descreve aí. Mas né? o Abraão, ele fala assim, sai dessa zona de conforto, nas territórios dos teus pais, da tua família, e vai em direção a você, na Terra Prometida, que é um abstrato completo naquele momento, vai demorar mil anos para aqui, mas é até que eu vou estar lá contigo. Então, essa abstração que eu achei assim legal, e essa coisa de ter que sair, o que você está falando ainda, de uma criação ainda de 20 anos. Eu estou com filhas de 40 que estão me bloqueando para eu não fazer mais nada, não querem mais, querem ir para a Terra Prometida mesmo, em busca delas mesmo. E isso é tão difícil, estou deixando também para outro jeito, mas é difícil. É, eu acho que é um exemplo também de que é um encontro, né? Então, o Papa lá na China é um encontro. Você com as suas filhas é um encontro. Nós com a nossa filha também é um encontro. De que não é só trazer tudo o que já aconteceu, as definições, eu até não gosto dessa palavra, porque dá fim, né? Como é que eu vou definir um copo? Como é que eu vou definir sintropia? Como é que eu vou definir amor? Então, se eu defino, eu já limito, né? Eu dou um fim àquilo. Mas eu entendo, assim, até pelo aspecto da ciência, que a gente compreende as coisas em camadas. Então, a linguagem é o que dá a liga, né? O que permite que a gente fale a mesma coisa. A gente tenha uma coisa comum. É uma palavra, uma linguagem que nos coloca em algo comum. Mas a compreensão das coisas, ela é mais profunda. Então, quando a gente vai falar de algo para alguém de outra geração ou de outra cultura, não adianta a gente só chegar com a nossa visão, né? Porque a gente tem que também entrar em comunhão. E aí eu acho que essa comunhão é reorganizar tomar coitado contato com essas definições e ver, opa, talvez o copo tenha mais sobre a sua natureza do que eu conheço. Primeiro, entender que ali tem uma estrutura cristalina. Qual é a composição? Como ele foi feito? Mas, para além disso, o que eu posso fazer com esse copo? Não é só tomar uma água. Talvez eu possa fazer mais coisa, colocar uma flor. Peraí, então, copo ou um vaso? Então, veja como a própria linguagem nos permite reconstruir, especialmente quando estamos procurando essa união, essa cooperação entre pessoas através da linguagem. Então, a minha sugestão, entrando no que é conflituoso e os opostos, é, primeiro, eu gosto dessa visão complementar. Então, entropia e sintropia. Mas eu até acho que a palavra seja outra. Eu quero terminar com uma provocação. É isso, porque eu também, de certa forma, estou provocando aqui, talvez exista uma palavra mais simples para dizer que, gente, quando a gente vê um lado e vê o outro, ainda assim tem algo que transcende isso. Eu acho que a sintropia mesmo, ela nos dá uma perspectiva no aspecto científico da química, que eu acho que a química teve mais, os profissionais, os pesquisadores na área química tiveram mais contato com isso do que os próprios físicos, que é a natureza da complexidade, de que os fenômenos emergentes brotam disso. Quando eu tenho hidrogênio e oxigênio, eles têm as suas naturezas, assim como o corpo. Eu não vou definir o oxigênio, porque, na verdade, quanto mais eu estudo o oxigênio, mais eu percebo sobre a natureza desse átomo, né? Mas quando eu tenho H2O, né, que é o quê? É uma, não só uma união de duas coisas, que tem as suas propriedades, não é só aquele peixe preto, corrido, peixe branco, que a reação, essa união... Uma coisa essa, nova. Forma água. Com movimentos ainda. Então o oxigênio é combustível. O hidrogênio não é combustível. E a água também não é combustível. Perfeitamente. Então, essas características você começa a ver, poxa, é uma outra coisa que nasce dessa união. E aí, quando a gente vai ver todas as coisas que a gente vai estudando, se a gente se ater um pouquinho mais, a gente vai ver que as coisas são mais do que a gente acaba ensinando, do que a gente consegue ensinar. Porque às vezes a gente começa a brigar, peraí, eu estou descobrindo que as coisas são muito mais infinitas, muito. Eu tenho a possibilidade de conhecer mais as coisas, especialmente as pessoas. Só que se eu defino e eu separo, ou se eu olho só as coisas juntinhas assim, eu não vejo como tem mais coisa que nasce dali. Então, a sintropia, ela traz uma oposição à entropia, como se a entropia fosse o caos, apesar de que é mais que isso, né? Na física, a gente vai olhar a entropia como apenas um processo, né? Interessante de, eu diria até de energia, assim, de como que a energia tende a um estado mais entrópico, né? Desordem é uma das formas de chamar isso. Reversibilidade é outra, irreversibilidade. E no caso do cérebro, a gente está estudando, através dos mesmos conceitos básicos de entropia, a gente estuda a entropia da informação. E nas ciências da informação, a gente vê que o cérebro pode ser um exemplo disso. Ter mais entropia é bom, porque permite uma diversidade de informação a cada etapa das trocas de informação. Então, quer dizer, entropia não é tão ruim assim. E a sintropia, quando tem a ver com a organização, e aí a gente tem o exemplo do cérebro de um paciente com depressão, ou de um paciente com câncer cerebral, às vezes é a manutenção daquela mesma organização. A pessoa não sai do mesmo jeito de olhar para as coisas. Nossa, genial. O sofrimento está ali. Genial. Então, eu acho que a gente acolher de outra forma a entropia e a sintropia e talvez falar de outra coisa. É como eu contribuo para a vida, como eu contribuo para a cooperação. Eu acho que a cultura sintrópica, no sentido da agricultura sintrópica, eu acho que está falando disso. Como é que eu colaboro para haver harmonia na relação entre as coisas? Mas a entropia está ali, a sintropia está ali. Então, talvez tenha uma outra coisinha, que é isso que, pouco a pouco, eu estou trazendo aqui então, na conversa com o Google. Deixa eu ver se eu... Acho que eu fechei assim, mais uma apresentação daquilo que a gente tem conversado. Se eu fosse dar um exemplo, né? Você conhece um pouquinho do Sankhya? Já ouviu falar dos três Budas? Sim. Nunca existe um separadamente do outro. E o grande segredo é o equilíbrio dos três. Só que a gente diz que esse equilíbrio é como se tivesse uma predominância preliminar da sattva, né? Então, essas rajas e tamas são entrópicas, rajas e tamas. E o sattva é sintrópico. Né? Então, isso que você está chamando, que você precisa de um para estimular o outro, está dado já lá nas três Budas do Sankhya, né? Que nunca vai existir um sem o outro, que a predominância de um absoluto é negativa, inclusive a sintrópica, como você diz, esse tipo de ordem pode ser ruim, né? Agora, tudo isso, essa expressão cultura sintrópica, em geral, já dá a entender, porque ela está falando como se fosse dessa presença, dessa componente na vida, daquilo que não tem vida. É só isso que ela é importante. Agora, de fato, ela só se dá em termos de harmonização disso, né? Porque se você tiver a radicalização em qualquer um dos polos, você não conseguiu. Agora, uma outra provocação, essa é forte, para todos os neurocientistas da sala. Eu vou dizer o seguinte, a linguagem, essa coisa maravilhosa, que permite ao Papa estar lá com o budista e trazer tantas coisas incríveis, né? Para esse nível que eu estou falando, que eu estou falando como sintrópico, cultura sintrópica, isso e nada é a mesma coisa. Olha o que eu estou falando. Isso, vou dar um exemplo. Por exemplo, você pode chegar aqui e trazer o maior orador do planeta para ter um discurso incrível. A fala dele vai ficar pouco quando você sair daqui. Na verdade, o que você vai pegar da pessoa, você pega em 3, 10 segundos, que se ela é simpática, antipática, empática, se é confiável, se não é confiável, se você vai se aliar ou não com a pessoa. Então, o papel do Papa, lá com os budistas, ele pode chegar com essa linguagem do marketing, daquela técnica de persuasão, como vender o que eu quiser para qualquer pessoa. Isso é a linguagem. Ou você pode chegar lá em silêncio até, sem abrir a boca, e a pessoa olhar para você e sentir aquela energia que você está transmitindo, que é isso que vai definir a boa linguagem, a boa ciência e tudo mais, que é esse sentimento de troca. Então, se uma pessoa chega lá cheia de amor, abrir ou não a boca, é opcional até que a pessoa capte daquele amor que se irradia, que a gente chama de carisma, né? Na expressão. Então, é como se eu dissesse, a linguagem é importantíssima, todo esse modo de fazer ciência, privilegiando o pensamento é importantíssimo, né? Mas eu arrisco dizer que na nova ciência eu tenho que dar espaço para esse sentimento sintrópico. Aí agora provocando o Thiago diretamente. Mas eu vou provocar. E a telepatia? Então, telepatia é isso aí. A telepatia é exatamente o grau máximo dessa coisa. Coração sem linguagem, né? Mas o que eu ia provocar o Thiago de Popper até Feinberg é que a gente já sabe que é impossível eu ter um método absoluto. Por quê? Como é que eu vou testar esse método se ele é um método verdadeiro? Eu preciso de um método para testar esse método. Como é que eu vou saber se esse método que eu estou testando, ou seja, é uma regressão infinita? Então isso aí é lógica elementar. Eu já sei que isso é impossível, né? Agora, tem uma tal coisa que eu acho que supre esse lugar. Estou desconfiando disso, né? Que tem uma coisa que é sempre verdadeira, que eu chamei que é o único universal. Se aquilo que me alimenta é o máximo de amor que eu tenho, qualquer resultado que decorra daí, é a melhor ciência que eu posso fazer. É como se, por isso que eu disse que esse sentimento sintrópico, ele pode corrigir essa falsa neutralidade ideológica da ciência, que hoje em dia me leva a produzir semente geneticamente modificada de soja, sem nenhum tipo de... A ciência não tem palavra. Como ela não tem palavra? Você vai mexer numa coisa que de milhões de anos chegou aqui pelo caminho. Aí, né? Ela lava as mãos. Peraí, a ciência não sabe dizer se é melhor eu confiar numa coisa que vem acontecendo em milhões de anos ou que um laboratório ganancioso em 30 anos para controlar toda a produção da humanidade desenvolveu, né? Essa ciência não tem, porque ela é aquilo que um robô reproduz. Mas se ele entrar com essa instância do, do sentimento sintrópico, sentimento, olha, não sei o que é, não posso saber nem elaborar. Agora eu sei que isso que você está me dando em 30 anos, você ainda não me provou que isso é mais seguro do que isso que está provado há milhões de anos. No caso da semente de soja, por exemplo. Por que eu não vou usar soja? Eu não uso soja porque eu tenho geneticamente modificada, porque eu tenho bom senso. Só por isso que eu não uso isso. Ah, não, mas a ciência diz que é seguro. Ó, aí eu digo, que ciência? É essa de segunda categoria, que é materialista. Brincando assim. Agora, se eu puser esse sentimento, que é essa intuição, esse lugar do silêncio, e falar, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Ou até mais, né? Uma imagem vale por mil palavras, que a gente brinca. Aquilo que eu alcanço no estado de contemplação, passa para mim uma tal coisa que a ciência só se aproxima disso. Mas eu sei que isso é muito leviano, até, porque não daria para sustentar isso. Mas é bom lembrar que dentro da ciência tem um debate também. Então, mas é essa ciência que eu acredito. Por isso que eu falei das quebras. Não só falei das quebras de paradigma, eu estou dizendo, já está sendo dado um novo paradigma que leva em conta isso. Quando você fala Antônio Nobre, a ciência que ele faz, Maturana, a ciência que ele faz, Varela, a ciência que ele faz, todos eles. Damásio, é que o Damásio eu conheço mesmo. Tem os três lá, né? Damásio e Damásio. É, eu não estudei esse pouco, eu não sei. Ah, mas isso é que o Edgar Morin falava na ciência. Quem? O Edgar Morin fala na ciência com consciência. Acabou. Né? É isso, né? É. Ciência sem consciência e consciência sem ciência são mutilados e mutilantes. É. Né? E é como se eu dissesse: eu questiono esse novo paradigma. Levando em conta o papel do sentimento, não da paixão inferior. Mas essa coisa que quando você chega no ambiente, ela se expressa como isso que se irradia, que já não caiu. Mesmo isso é perigoso, tem os falsos gurus. A gente estava brincando aqui, antes de você chegar, né? Com a capacidade que o Osho teve de Oregon, né? Causar aquela confusão toda, estudando yoga, tantra yoga, luta política e tudo mais. Né? Armas. Para defender, né? Não batei da Mônica. Bom, agora eu terminei mesmo. Não sei se você quer a última palavra ou réplica. Vendo, eu estou certo. O amigo escreveu? É, que está na hora, né? O amigo, será que ele escreveu? Será que ele está aí embaixo? Não, ele ia chegar meio-dia. Então, não sou meio-dia. 11h59. Eu vou olhar. Às vezes o pessoal escreve pra ele e não olha. Gente, obrigado. Deixa eu desligar. Vamos tomar um lanchinho. Vou desligar aqui.